Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Aqui eu queria começar com uma das perguntas, invertendo a ordem costumeira, porque a pergunta se refere precisamente ao assunto que eu pretendi enfocar aqui. Esta semana, inclusive, eu escrevi um artigo para o Diário do Comércio. Muitos dos meus artigos são como que notinhas, apontamentos de coisas que eu dei ou pretendo dar nesse curso. Evidentemente, o leitor do jornal não tem a menor ideia, vamos dizer, da quantidade de subsídios extras que cercam aquilo que eu estou dizendo ali no jornal. Ele lê só aquela opinião condensada e às vezes pensa que a coisa termina por ali. Todos os artigos que eu escrevo são sempre na base, vamos dizer, quero dizer, uma retórica dialetizável, quer dizer, é todo um raciocínio dialético que está ali condensado e só pode ser, vamos dizer, uma forma retórica, de modo que não existe ali sequer uma tentativa de demonstração de alguma coisa. É apenas a apresentação de uma opinião, uma visão que eu tenho das coisas, apresentada de maneira que seja, vamos dizer, legível, um tanto quanto agradável e aparentemente persuasivo. Esse é o máximo que dá para fazer num artigo de jornal, principalmente porque, à medida que os jornais aumentaram de tamanho, diminui o tamanho dos artigos que são admitidos. Quer dizer, o jornalismo brasileiro hoje é uma coisa minimalista. Hoje não seria possível, de maneira alguma, publicar artigos como aqueles do Alto Maria Carpó, que tem 7, 8, 10 páginas, isso é impossível. Quer dizer, quando você consegue enfiar ali um artigo de 4 páginas, já é uma coisa assim, já é um tamanho quase, considerado quase obsceno, né? O normal é assim, uma lauda e meia, duas laudas. E é claro que nesse espaço não é possível a demonstração, a discussão do que quer que seja. É apenas a exposição, a exteriorização de uma opinião ou o resumo de um fato. Então, é claro que entre o simples leitor de jornal e os alunos do meu curso, quer dizer, estes últimos levam uma vantagem extraordinária, porque eles vão compreender, inclusive, esses artigos de uma maneira muito diferente, porque eles sabem tudo o que tem por trás, quer dizer, todo o repertório de pensamentos, de análises, de subsídios que foram colhidos para fundamentar aquilo. Não deixa de ser, eu fico, às vezes, numa posição muito engraçada, porque normalmente, um leitor culto de 30 ou 40 anos atrás, ele, quando lia um artigo, ele conseguia imaginar mais ou menos a forma mente, o repertório, o horizonte mental do autor e automaticamente percebia o que mais o autor precisaria saber para poder dizer aquilo que ele disse. Hoje em dia as pessoas não fazem isso de maneira alguma. Se você escreve um artigo de duas laudas, as pessoas leem como se aquilo fosse todo o conteúdo da sua mente, como se não tivesse havido nenhuma retaguarda, nenhum exame, nenhum aprofundamento, nenhuma meditação, nada, nada, nada, nada. Então discutem estritamente o que está colocado num artigo, às vezes nem sequer se lembram de conferir aquilo com outros artigos ou com livros. Nem imaginam que essa possibilidade existe. Então, em geral, as discussões que se fazem daquilo que eu digo na imprensa, não só eu, mas todo mundo diz na imprensa, chamar de superficialidade seria até um eufemismo, porque pelo menos o que está na superfície, pelo menos toca, né, a água. Os caras nem na superfície eles chegam, eles pairam acima, né? Não chegam a tocar no assunto. Então, olhando do ponto de vista meu, quer dizer, do sujeito que sabe não apenas aquilo que ele escreveu, mas sabe as outras coisas que ele não escreveu, sabe as coisas que ele disse em aula a esse respeito e até as coisas que não disse ainda. Tá certo? Fica muito engraçado tudo isso. É de ver assim vamos dizer, esse literalismo opaco, essa coisa plana, leitura plana que as pessoas fazem hoje é uma coisa absolutamente desesperadora e que só esse fenômeno já basta para demonstrar a total falência da educação superior no Brasil, né? Quer dizer, a educação superior, nossas universidades, com tudo o que o governo gasta em dinheiro com elas, com o que os cidadãos gastam em dinheiro, ou com mensalidade, ou com imposto, né? E você vê esse imenso equipamento educacional todo criado no Brasil, que é um lugar onde tem mais professor, um dos lugares onde tem mais professor universitário per capita, comparado com a população estudantil, você vê que tudo isso não serve para formar um leitor de jornal. Então, sobretudo comparando aí as discussões públicas no Brasil e aqui, a gente nota que mesmo pessoas mais estúpidas e mal intencionadas, pelo menos algo do que o outro está dizendo, elas entendem. São capazes de enxergar um pouco além, né, do que, quer dizer, por trás do texto, elas percebem alguma intenção. Mas no Brasil não. No Brasil você tem dois ou três estereótipos na cabeça e ele, no máximo, associa aquilo que ele está lendo com seus próprios estereótipos. Né? E faz isso, às vezes, com uma certeza absoluta. Outro dia, não, tava, eu acho que eu até comentei aqui, um sujeito até professor universitário, né, que dizia assim, é uma pena que o Olavo não divulgue quais são as fontes das ideias dele, como Joseph de Maistre, Donoso Cortés, né, e citava aí outros, né, de Bonald, pegava alguns autores do século XIX, mas é que são autores, mas comparado com o que eu estou acostumado a ler, são de quinta categoria, quer dizer, seriam no máximo polemistas. Né? Então, o sujeito acreditava piamente que aquelas eram as fontes das minhas ideias. Quer dizer, nem mesmo ter uma ideia remotíssima, né, de fontes, de influências, a pessoa consegue hoje em dia. Né? Normalmente, um autor culto deveria, à primeira vista, ele está lendo um autor, então ele já saber mais ou menos de quais são as correntes que o influenciaram de longe. Né? Mas nem nisso as pessoas acertam, porque deveria ser uma coisa quase instintiva, onde você tem um círculo de leitores mais ou menos habilitados, essa percepção deveria ser quase instintiva. Né? Às vezes até por detalhes de estilo você percebe, vamos dizer, qual é o... Se você conhece a história dos estilos, você consegue associar uma coisa com a outra. Né? Muito bem. Mas então eu escrevi um artigo essa semana que toca exatamente no assunto desta pergunta. Eu escrevi o artigo pensando já, falo, bom, eu que vou botar essa coisinha aqui lá no Diário do Comércio e vou desenvolver isso em aula. Né? E justamente aí me chega a pergunta aqui do Rafael Rezende Estival, que é assim, eu estava pensando em usar a ocasião do meu aniversário, 18 de março, para reunir os meus parentes, os da minha esposa, parentes, quase todos amigos já me abandonaram, para explicar a eles o pouco que sei sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo e que é escondido pela mídia. O que está na iminência de acontecer, o que tenho feito para entender melhor e combater, etc, etc. E o que eles podem fazer contra isso. Foi então que cheguei à aula 11 e esta, dentre os vários assuntos, fala sobre a aceitação do estudante sério nesse Brasil anti-intelectual. Mesmo assim, eu já suspeitava que a maioria pensaria que sou louco caso eu expusesse aqueles assuntos. No meio familiar se espalha a notícia de que tenho ideias loucas. Infelizmente, somos muito próximos. É claro que há um amor por eles e não quero que eles sejam os ignorantes voluntários que o senhor citou. Quero também mostrar a eles que a vida intelectual não é apenas um símbolo burocrático. Com isso, gostaria, ao menos, dentre os mais próximos, aqueles que não ajudassem, também não atrapalhassem e que o desprezo velado passasse a ser explícito. Será que ainda assim isso é uma necessidade afetiva da minha parte? Bom, a resposta é claro que é uma necessidade afetiva. Ninguém pode viver sozinho, tá certo? Mas, queria aproveitar a ocasião desta pergunta e também do artigo que eu escrevi, que depois eu vou ler para vocês, porque eu creio que ele não será publicado ainda na semana que vem no Diário do Comércio, porque editores de página de opinião, eu mesmo já fui um deles, eu sei que eles, o terror pânico do editor da página de opinião é chegar num dia, não ter nenhum artigo para publicar e ele tem que escrever todos os artigos. Então, o que, que eles fazem? Eles vão tentar de acumular, tem um monte de coisa na gaveta. O resultado é que o autor nunca sabe qual é o dia exato que ele vai sair. Né? Então, não sei se esse artigo sairá na semana que vem. Então, mas o artigo é exatamente sobre isso. Vamos dizer, este fundo que ele chamou de anti-intelectual, mas que na verdade é mais do que isso, é um problema muito mais sério do que eu mesmo tenho enfatizado aqui. E, conforme até já falei numa aula, isso não é uma coisa que existe apenas na sociedade em torno, mas existe dentro de cada um de nós. Isso quer dizer que o seu potencial de desenvolvimento intelectual, ele fica inibido, né, pelo temor que você tem de ser rejeitado. E isto já não é um problema que está fora, que está na sociedade, ele já está internalizado dentro de você. E isso enfraquece barbaramente. Você imagina o que, que teria sido a vida de tantos escritores, poetas, filósofos, etc., etc., se todos eles tivessem passado por isso nos seus respectivos meios. Então, isso quer dizer que uma boa parcela da energia que eles poderiam ter consagrado à atividade criativa, ou então aos estudos, ao desenvolvimento pessoal, teria que ser gasta apenas nessa atividade, vamos dizer, de autodefesa interna e externa contra a hostilidade. Quer dizer, contra a hostilidade do meio, a qual, sendo internalizada, é vivida dentro de você como inibição. Quer dizer, como você espera que haja uma reação negativa, como você espera que as pessoas vão te rejeitar, você imediatamente já cria um complexo de rejeição. Então, como é que você vai fazer então, para ser aceito, para passar por uma pessoa normal na frente de um círculo de gente que não pode te compreender de maneira alguma? Olha, eu digo isso por, não só pela minha experiência pessoal, mas por ter estudado o assunto. Quer dizer, cheguei a fazer um estudo sistemático de como este tema, que é constante na sociedade brasileira, aparecia na literatura brasileira. É certo? Você vai ver que isto reaparece ali, por exemplo, em Machado de Assis, em Lima Barreto, no livro do Orígenes Lessa, que eu já mencionei aqui, O Feijão e o Sonho, no Graciliano Ramos, no livro Caetese, depois no livro Angústia. O personagem do Angústia, o Luiz da Silva, não é outra coisa senão um intelectual enlouquecido por este complexo de rejeição do meio. O Luiz da Silva é uma alma complexa, e ao mesmo tempo é um sujeito de algum talento, ele tem uma certa profundidade intelectual que não é comum no seu meio, e ele se sente então rejeitado, oprimido e renegado, rejeitado pelo meio pequeno burguês e burguês, é certo? E aquele problema dele vai se transformando gradativamente. Aquilo se projeta num problema de ciumeira que tem entre ele e um outro camarada, que é um sujeito, um burguês bem-sucedido na vida, e estão ambos disputando a mesma mulher, e aquele problema vai crescendo dentro da alma do Luiz da Silva, até que ele mata o seu concorrente, não por ciúme. Esse é o interessante, se você ler Angústia, vocês, num primeiro momento, parece ser um crime passional, criado por ciúme. Mas se você examinar direito, você vê que não é esse o problema. Qual é exatamente o problema que está em jogo? Não é certo? Bom, para isto, para investigar isso, e atenção novamente, este não é um problema da sociedade brasileira, é um problema da alma brasileira, está em cada um de nós. Se não estivesse em cada um de nós, não poderia se tornar tema de um romance psicológico como é Angústia. Tá certo? E note bem que Graciliano Ramos sofreu desse problema pessoalmente, ele sabia do que ele estava falando, e ele estava tão próximo do tema, quer dizer, que ele não consegue desenvolver o romance satisfatoriamente como ele havia desenvolvido o tema de São Bernardo. Em São Bernardo é, vamos dizer, é o contrário. O personagem principal não é um intelectual, tá certo? É um sujeito que só pensava em dinheiro, dinheiro e poder, e que subiu na vida, oprimindo todo mundo, né? E ele, depois ele conhece uma professorinha, se apaixona pela professorinha e casa com a professorinha, mas a professorinha, ela é o intelectual. Ela é a pessoa que tem sensibilidade, enxerga as coisas, tem uma visão mais séria da vida, etc., etc. E aquele fazendeiro, que não se pode dizer que ele não a ama, ele ama, mas não pode compreender, então ele atormenta tanto, ele limita tanto que ela acaba se suicidando. Então, quer dizer, o tema, embora pareçam tão diferentes esses dois romances de Graciliano, o tema é o mesmo, no fundo. É apenas visto de um lado e visto do outro. Quer dizer, o personagem central do livro São Bernardo, que é o fazendeiro, é ele que escreve a história. Ele está escrevendo a sua própria autobiografia, né? E uma coisa que deixou de ser observada pelos críticos mais rasteiros, como por exemplo Antônio Cândido, que eu considero um péssimo crítico, eu acho que Antônio Cândido não sabe ler, ele não percebe a verdadeira profundidade do personagem, porque o personagem que é um sujeito inteiramente materialista, grosseiro, e que egoísta, é ele que está escrevendo as memórias, e aquele personagem escreve tão bem quanto o Graciliano Ramos, escreve, por assim dizer, no estilo do Graciliano Ramos. Não se pode dizer, seria uma estupidez dizer que o Graciliano, nesse livro, imitou o estilo, a fala de um fazendeiro. Não, ele usa um outro elemento da fala popular, que seria do fazendeiro, mas montando as frases, montando a própria narrativa, como o próprio Graciliano montaria. O que mostra que, no livro, quando o sujeito escreve o livro, a mulher dele já se matou. Então a tragédia está consumada. A coisa não está acontecendo na hora que está sendo narrada. Ele, muitos anos depois, né, cheio de arrependimento, né, está narrando. E no arrependimento, ele alcança uma compreensão daquelas coisas que a mulher dele compreendia e que ele não compreendia na época. Quer dizer, ele, depois da morte dela, ele passa por uma espécie de uma metanoia. O suicídio da mulher tem um impacto nele e ele percebe, vamos dizer, o erro da sua vida, né? Então, ele absorve, de alguma maneira, as preocupações que eram dela. O que você tem nos dois casos? Você tem a relação do meio burguês e pequeno burguês brasileiro com o intelectual. No caso, os dois romances são escritos na primeira pessoa. Só que São Bernardo é escrito pela pessoa do burguês e a Angústia pela pessoa do intelectual. Então, em posições inversas. Mas se você analisa, quanto mais eu analiso isso, mas eu vejo que é a mesma história, contada de duas maneiras. Uma que culmina em suicídio, a outra que culmina em homicídio. Né? Então, você vê que, pelo fato de terminar em morte, você vê que esse assunto não é brincadeira. Claro que houve também, vamos dizer, vários tratamentos menos dramáticos do assunto. Não é isso? No próprio Lima Barreto, também em Lima Barreto, o tema dos principais livros do Lima Barreto, que são a Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma e Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, o tema também é o mesmo, visto desde três perspectivas diferentes. Né? Primeiro é a história de um menino que vem do interior, com a ideia de fazer uma carreira literária no Rio de Janeiro e tornar-se um escritor. E ele segue o caminho natural, o único que existia para uma pessoa nas condições dele na época, que seria o jornalismo. E no jornalismo ele encontra, vamos dizer, um ambiente tão mesquinho, tão acachapante, tão desprovido de qualquer, do mais remoto sinal de qualquer coisa espiritual, que ele acaba fracassando na carreira. Quer dizer, pelo menos não termina em homicídio nem em suicídio, mas termina no fracasso. Depois, no segundo romance, o herói é um intelectual, é um homem de estudos. O romance começa com o Policarpo Quaresma, que é um funcionário público, voltando para casa no fim do dia, e as velhinhas, né, da vizinhança, olhando pela janela, vendo um monte de livro que tem dentro da sala dele, elas perguntaram: mas por que ele tem tanto livro se ele não é nem bacharel? E o Policarpo Quaresma é um sujeito que estudou muito, e que a área de interesse dele é tudo quando se refere ao Brasil. Ele tem amor ao Brasil, tudo, gosta de tudo, né, da geografia, da história do Brasil, etc, etc. E ele, na condição, vamos dizer, de total isolamento que ele vive em relação à sociedade que o cerca, isolamento que não é isolamento físico, mas apenas isolamento mental, ele acaba ficando louco, tá certo? Então, o Policarpo já é louco desde o primeiro instante. E a loucura dele chama-se patriotismo. Né? Ele é tão, tão, tão, tão, tão patriota que ele faz uma campanha para mudar a língua nacional do português para o tupi-guarani. Tá certo? Ele quer mudar os símbolos nacionais para ficar mais nacionais e assim por diante. Ele quer reformar o Brasil à luz do seu nacionalismo. Né? E, no fim, a coisa acaba com a condenação à morte do Policarpo Quaresma. Quer dizer, ele primeiro se torna um herói nacional e depois se torna um renegado. O livro é toda uma farsa, uma coisa É tragicômica, na verdade, né? E o terceiro livro do terceiro romance maior do Lima Barreto, que é Vida e Morte de MJ Gonzaga e Sá, é uma série de conversas. O livro praticamente não tem enredo, é uma coisa construída mais, tem uma estrutura mais poética do que novelística. É a série de conversas que um jovem jornalista tem com um velho estudioso que vive isolado e que, à medida que ele vai conhecendo o velho, vê que o velho é um sábio, o velho está sabendo um monte de coisa, que é uma criatura excepcional, mas é totalmente desconhecido, totalmente isolado da sociedade. E que o velho encontrou, de certa maneira, encontrou um modus vivendi, né? Ele vive escondido, como se fosse um criminoso, né? Ele se isolou da sociedade e ele vive lá no meio dos livros dele, né? Não tem mais nenhuma ambição na vida, não se casou e vive na total solidão, considerando, olhando de longe a loucura brasileira e não se deixando contaminar por ela. O tema aqui também é o mesmo. Quer dizer, é o intelectual brasileiro, intelectual, artista, escritor, em face da sociedade brasileira. Então, a recorrência desse tema na literatura nacional mostra que, bom, aí existe um problema. Se os escritores perceberam isso tão claramente, porque ou eles estão vendo coisas, ou tem algum sinal de realidade aí. Eu vou ler para vocês o que eu escrevi para o Diário do Comércio e depois eu vou acrescentar algumas coisas, que infelizmente não vai dar para transmitir para os leitores, mas pelo menos vocês pegaram. Vocês devem ter lido o artigo que eu escrevi a semana passada, que chamava Caindo Sem Parar, que mostrava o estado de debacle total da educação superior no Brasil, né? É um fenômeno que, embora aqui, quando você lê os jornais americanos, você vê eles falando da mesma coisa. Eles dizem, debacle da educação universitária americana, etc. Usa as mesmas palavras, tá certo? Não. Mas isso é a mesma coisa assim que você quebrar um dedo, ou você ser atropelado por um trem, e você dizendo nos dois casos que você se machucou. Você está usando a mesma palavra, mas você não está dando a proporção real. Do mesmo modo como os americanos aqui, eles estão frequentemente, né, preocupados com o problema da criminalidade, porque estão matando 10 mil pessoas por ano, num país de 300 milhões de habitantes, né? E no Brasil estão matando 50 milhões de pessoas por ano, num país que tem metade dos habitantes dos Estados Unidos. Então há uma diferença de proporção que as palavras usadas às vezes não transmitem corretamente, né? Então, vamos dizer, o fenômeno às vezes é o mesmo, mas o fator, a diferença quantitativa pode ser tão brutal, né, que, como dizia Mao Tse-Tung, dá um salto qualitativo. Quer dizer, a quantidade, depois que ela passa, a diferença quantitativa, quando passa de um certo limite, já é outra coisa. Tá certo? É assim como você bater numa pessoa. Bom, você até dois, três, quatro, se tapa, é agressão. Mas se você continua batendo, continua batendo, continua batendo, vira tentativa de homicídio. Eu vi isso, uma vez eu fui testemunha num processo em que o sujeito batia na mulher, né? Bateu, bateu, bateu, mas bateu uns 10 minutos e continuou batendo, né? E ele estava armado, então a gente não podia fazer nada. Então ficava, eu e os outros ali ficou olhando que nem. Ele tentava chegar perto, ele encostava o revólver na nossa cara, a gente voltava para trás, continuava a ver aquele massacre. Depois houve um processo, naturalmente, nós todos fomos convocados, um testemunho. E o juiz, embora houve uma queixa de agressão, o juiz mudou para tentativa de homicídio. Quer dizer que bateu tanto que deu um salto qualitativo. Opa, isso aí já não é mais agressão, isso já é algo a mais. Então, do mesmo modo, aqui nos Estados Unidos você pode falar de uma crise da educação. Mas no Brasil a coisa passou deste limite. Já não é uma crise de educação, é um processo de barbarização total, onde vamos dizer, os próprios critérios de medida que você teria para descrever a situação, eles mesmos já estão estragados e corrompidos, né? E o nível de exigência baixou de tal maneira que você ainda chama isso de crise de educação, quando não é mais, é uma coisa muitíssimo mais grave, que vocês vão ver já aqui que eu estou me referindo. Então, eu estou aqui, de certo modo, complementando este outro artigo que escrevi sobre a educação brasileira, com o título, então, aqui, Onde Começou a Queda. Até hoje, nos Estados Unidos, discute-se acaloradamente se Thomas Jefferson teve ou não um filho com a sua escrava Sally Hemings. A suspeita, se comprovada, lançaria, segundo entende a sensibilidade politicamente correta, uma nódoa infamante sobre a reputação daquele Founding Father, o qual, para maior constrangimento geral, não foi nenhum exemplo de conservador religioso que o establishment intelectual e midiático atual tivesse especial prazer em surrar, mas um deísta voltairiano, iluminista de quatro costados, laicista radical, contestador da fé cristã, o santo patrono ideal, enfim, de todo o progressismo do Partido Democrata. Você vê que o vexame não é pequeno, né? Quer dizer, se fosse um sujeito conservador, tal, que teve filho com empregado, então todo mundo ficaria até satisfeito de dizer isso, né? Mas como foi, vamos dizer, o mais esquerdista dos Founding Fathers, é um negócio altamente constrangedor, assim, né? Se bem que até hoje não se sabe se o filho era dele ou se era do irmão dele, né? Barack Obama, deixando a família à míngua, enquanto subia a jato na vida, montado num discurso assistencialista, não faz figura pior num país onde cada político, se não quer ser exposto ao ridículo, tem de encarnar uma nova mulher de César. Que aqui funciona o contrário do Brasil, né? No Brasil, ninguém se pergunta sequer quantas negras ou índias passaram pelas camas dos nossos condes, barões e senhores de terra em geral. Admitindo-se, aliás, que dos desmandos lúbricos desses cavalheiros se originou não uma horda de renegados sepultada sob o tapete da história, mas pura e simplesmente o núcleo inicial da população brasileira. Nós todos, do Amor e do Outro, somos descendentes dessas criaturas, né? É fato sabido que nas nossas velhas classes dominantes, anteriores à imigração maciça de italianos, alemães, japoneses e polacos, dificilmente se encontrava um branco sem alguma gota de sangue africano ou índio. Ainda hoje, um presidente ou senador brasileiro ter uma ou muitas amantes em nada depõe contra a sua reputação, mas até que contribui para o maior glamour da sua biografia. Eu me lembro até de uns anos atrás, saiu na revista, descobriram um amante do Juscelino Kubitschek. E aquilo foi noticiado no país inteiro, não como um escândalo, não como uma revelação que fosse afetar a figura do Juscelino, o que quer que fosse, mas com um encantamento, uma coisa poética. Olha que coisa linda, o presidente tem um amante. Então, né? É uma história romântica. Né? Então, fala-se mais mal de Dom João VI por seus excessos à mesa do que de seu filho Pedro I por suas aventuras amorosas. Embora o primeiro fosse o verdadeiro criador do Estado brasileiro e o segundo o inventor da nossa primeira ditadura. O Pedro I foi um ditador, de fato, ele fechou o Congresso, expulsou José Bonifácio, que era o verdadeiro fundador do país. Né? Então, eu aposto que o Dom João VI é tremendamente maltratado pela nossa história. Nós só conhecemos, praticamente, se você perguntar do Dom João VI nas ruas, o pessoal só vai saber que ele, né, comia um monte de franguinhos e se lambuzava toda a mesa, né, que era um tipo meio caricato. Mas o homem foi o sujeito que fundou, ele criou o Estado brasileiro. Né? Nas preferências populares, a reputação deste último, Pedro I, supera até mesmo a de seu filho Pedro II, exemplo de tolerância e de administração honrada, talvez o melhor governante brasileiro de todos os tempos, mas homem arredio e distante, encerrado em sua biblioteca, devotado a estudos de ciência nos quais o povão enxergava não um mérito, mas uma esquisitice. Ou seja, nem o imperador era poupado do preconceito, né, anti-educação. Essas duas séries, de fato, condensam, ao menos simbolicamente, uma diferença essencial não só entre o Brasil e os Estados Unidos, mas entre o nosso país e a maioria das grandes nações do Ocidente. Cada uma destas nasceu sob a inspiração de uma casta de clérigos que traziam consigo a memória civilizacional e os princípios da educação intelectual e moral. Quando digo clérigos, uso o termo no sentido amplo que tinha na Idade Média, incluindo não só os sacerdotes ordenados, mas todos os homens cultos imbuídos do espírito da religião. E isso é fato, você pode ver, toda a Europa foi criada pela Igreja. Isso. Na hora que desmantelou o Império Romano, que por sua vez tinha uma remota origem religiosa, se você ler ali no, no poema de Virgílio, né? A Enéada, você vê que a concepção ali era sempre da origem religiosa da civilização, quer dizer, sempre tem um herói religioso, um santo, um místico, um profeta, que cria a inspiração originária. Mas isso não é só mítico. Mais tarde, quando é desmantelado o Império Romano, é desmantelado da seguinte maneira: os governantes, os componentes da classe política se retiram da capital para suas respectivas fazendas e começam a ter núcleozinhos independentes. Esse aborígeno que se chama feudo, não é nada mais do que isso. E é um senhor feudal, era um ex-senador que saiu correndo para sua fazenda quando o governo romano se desmantelou, os bárbaros invadiram, etc., etc. Então, ali ele começa, vamos dizer, um núcleo de cultura mais ou menos independente, vários núcleos, né? Sem nenhum governo central, sem leis, sem nenhuma lei, sem nenhum governo, sem nenhuma administração pública. E é aí justamente que a igreja entra com a sua influência e a igreja se torna o fator unificador da Europa. Então, não podemos dizer que todas as nações europeias foram fundadas pela igreja. Do mesmo modo que você verá em outras civilizações, né? No Oriente Médio Islâmico, no Oriente Extremo, com o budismo, hinduísmo, etc., etc. A origem de todas as sociedades é origem religiosa. É sempre uma casta de clérigos ou de gente de mais alto gabarito que clérigos, profetas, santos, etc., etc. Estão vendo aqui? Cada uma dessas nasceu sob a inspiração de uma casta de clérigos que traziam consigo a memória civilizacional, os princípios da educação intelectual e moral. Quando digo clérigos, uso o termo no sentido amplo que tinha na Idade Média, incluindo não só os sacerdotes ordenados, mas todos os homens cultos imbuídos do espírito da religião. Isso é uma coisa característica, vamos dizer, da Europa, que toda pessoa que soubesse ler e escrever era considerada virtualmente uma parte do clero, embora não tivesse sido ordenado padre. A maioria, de fato, não era ordenado jamais, está certo? Nesse sentido, os fundadores dos Estados Unidos foram todos clérigos, com as únicas exceções, não por incultos, mas por antirreligiosos, de Jefferson e Franklin. O Brasil, em contraste, foi criação de senhores de terra vorazes, incultos, impudentes e brutais, que na religião não viam senão uma incomodidade incontornável e na cultura superior um adorno importado a recobrir mal e mal a mesquinharia e a feiura de seus costumes. Então, vocês viram que desde o início da nossa fundação, por exemplo, o pessoal destaca muito a função dos jesuítas. Mas os jesuítas eram em número enormemente pequeno, tá certo? E, na maior parte dos casos, eles mal conseguiam exercer uma influência moderadora sobre os senhores de terras, né? Por exemplo, que não maltratassem tanto seus escravos, que não matassem tantos índios, etc., etc. Mas era um jesuíta falando para 500 senhores de terra. Então, vamos dizer que o jesuíta, ele mais marca a presença da igreja do que ele exerce efetivamente uma função civilizadora comparável à que os religiosos tinham tido na Europa. Quer dizer, não tem a menor comparação. Nem comparável às que as igrejas protestantes tiveram aqui nos Estados Unidos. Aqui as igrejas protestantes foram realmente os núcleos em torno dos quais se organizaram as cidades. Se você lê ali no Alexis de Tocqueville, Democracia na América, você verá a importância, vamos dizer, das comunidades independentes na origem dos Estados Unidos. Quer dizer, eram comunidades que se autogovernavam, tá certo? E o que que as autogovernavam? Que lei elas tinham? Não tinham nenhuma lei, a não ser o Evangelho. Quer dizer, era o pastor protestante que ia lá montar uma igreja e em volta reunia lá a sua paróquia, o seu rebanho. E isso era uma nova comunidade, tá certo? Então, isso quer dizer que toda a formação americana vem com isso. Agora, no Brasil, não. No Brasil, de fato, são senhores de terra, exploradores do território, tá certo? Que vão desbravando a ferro e fogo, matando índios ou sendo mortos por eles, tá certo? E que, dentro de um território agreste, inóspito, não é um território, vamos dizer, convidativo, como aqui é só você ver aqui o que é uma floresta americana, o que é uma floresta brasileira. Floresta americana, você olha que você enxerga 2 quilômetros para dentro. Floresta brasileira é assim, você não enxerga nada. Tá certo? Então, ou então você encontrar regiões desérticas. Isso tudo foi muito difícil no Brasil. Então, só quem passou pelo teste foram os mais arrojados e brutais, tá certo? E cada um desses tinha quantas mulheres quisesse, né? Primeiro as índias e depois as negras. Quer dizer que um cidadão desse ter 40, 50, 60, 100 mulheres não era considerado uma coisa excessiva, né? No Nordeste do Brasil, você vê aqueles coronéis que, se eles viajavam, né? Toda cidade que passava aparecia um monte de criancinha: oi pai, oi vô, né? Bença pai, bença vô. O cara que ele nem conhecia, nem sabia que era neto dele. Né? Isso aí está muito bem documentado nos livros Zé Lins do Rego, tem vários personagens assim. Então, foram estes camaradas que criaram a sociedade brasileira. Eu tenho um livro muito interessante sobre isso, que é o do Paulo Prado, O Retrato do Brasil. Este e o capítulo 3 de Abreu, capítulos de História Colonial. Então, você vai ver que até a vinda de Dom João VI, praticamente não havia. Você não tinha administração colonial no Brasil. Você tinha só essas fazendas, é como um sistema feudal mesmo, né? Amplamente baseado na escravidão, quer dizer que o tráfico de escravos era uma das principais atividades brasileiras, né? Ao ponto de que a nossa população hoje se compõe de pelo menos 40%, talvez 50% de descendentes de escravos, né? Então você vê o volume de escravos, né? Quer dizer, o Brasil foi, no Ocidente, o Brasil foi o absoluto recordista. Do tráfico de escravos, né? Nada se compara com a escravidão islâmica, que foi muito maior, evidentemente, mas no Ocidente, o Brasil foi o campeão eu até sou obrigado a concordar, vamos dizer, com um autor comunista, que é o Jacob Gorender, no livro que se chama, eu acho que é. Eu esqueci o título do livro dele. Acho que é O Escravismo Colonial, uma coisa assim. Onde ele mostra realmente, vamos dizer, a escravidão foi a base da economia brasileira por muito tempo, né? Não só o trabalho escravo, mas o tráfico também, né? Então, quer dizer, essa é a origem da nossa classe dominante, né? Então, quer dizer, a religião estava ali presente, mas ela não tinha efetivo poder. Para você encontrar um padre que tivesse uma influência efetiva, só quando a gente tivesse um carisma especial, como o famoso Padre Cícero Romão Batista, Padre Inciso. Então, e ele falava, e os coronéis obedeciam, mas é porque o Padre Cícero tinha lá um carisma, era um santo, era um homem milagreiro. Então eu falei, mas ninguém ousa desafiá-lo. Mas o clero, em geral, não tinha grande força, mesmo porque, você vê, durante o século XVIII, os jesuítas são expulsos de Portugal. São expulsos de Portugal, então não estão muito bem nas colônias portuguesas também. E em Portugal, o Marquês de Pombal, quando expulsa os jesuítas, ele destrói a obra educacional deles. Coisa similar acontecerá no Império Brasileiro, porque os nossos dois imperadores eram maçons, e eram, embora fossem nominalmente católicos, só no Brasil se a gente podia ser católico e maçom ao mesmo tempo, eles limitaram severamente a atuação da igreja. Você vê que no Brasil, durante todo o século XIX, por exemplo, não se podia abrir novas escolas religiosas, não podia fundar novas ordens religiosas. Os superiores das ordens, né, na Europa, da Europa, que vinham da Europa, não podiam fazer visitas para fiscalizar os mosteiros, de modo que a igreja no Brasil foi sendo desmantelada durante o século XIX. Então, o Marquês de Pombal deu um golpe duro na Companhia de Jesus, que era a grande força educadora, tá certo? No mundo, na verdade, né? E instituiu uma educação estatal que foi uma coisa ridícula. Você vê aqui, curiosamente, existe um livro de memórias de Hippolyte Taine, o grande historiador francês, que eu tenho uma admiração ilimitada por ele, né? Por causa do livro Origens da França Contemporânea. Ele faz uma viagem à Itália no meio do século XIX e descobre que, vamos dizer, a atividade científica e universitária ali está praticamente paralisada. Eles falam, ninguém estuda nada nesse país, acabou tudo. Né? Se ele vê isso na Starve, na Espanha, então, os países vão de católicos. Né? E ele atribui isto, vamos dizer, à influência da igreja. Mas, em Portugal, a mesma coisa. Mas o fato é que o que acabou com a educação não foi a igreja, não foi a ordem jesuítica, foi justamente a expulsão da ordem jesuítica, a perseguição que ela sofreu. Né? E no Brasil é a mesma coisa. Então, vamos dizer, esta presença civilizadora da religião que você observa nos Estados Unidos e cujas marcas você vê até hoje, porque aqui você tem, literalmente, você tem uma igreja em cada esquina. É um negócio impressionante, impressionante. E a presença, vamos dizer, do evangelho na vida das pessoas é uma coisa notabilíssima até hoje. O Marcos Witt interpreta errado, interpreta no sentido grosseiro, materialista. Está tudo bem, mas é isso aí vai da burrice humana, mas que o cristianismo está ali presente, está. Então, esta presença não houve no Brasil. Quando você vê muitos autores, o Gilberto Freire observa que a religiosidade brasileira é mais uma coisa estética e festeira, tá certo, do que efetivamente um fenômeno religioso. Quando o Papa João Paulo II, um homem inteligentíssimo, passou uns dias no Brasil e deu uma sacada, falou, os brasileiros são católicos no sentimento, mas não o são na fé. Quer dizer, eles acham que se eles têm sentimentos cristãos, está tudo feito. Mas é claro que é uma religiosidade muito superficial, que não influencia em nada a sua verdadeira conduta. Então, quer dizer, a religiosidade brasileira é extremamente superficial e esteve sempre submetida à exigência de outra ordem. Quer dizer, submetida a uma classe dominante, cujos objetivos vitais não tinham nada a ver com religião, absolutamente. Né? Então, sendo essa a nossa classe dominante, né, o que, que acontece? Daí continuo eu aqui. Assim constituída a nação, nela só poderiam florescer dois tipos de intelectuais. Os áulicos, protegidos da classe dominante, satisfeitos de si, ocupando com gratidão que raiava o puxa-saquismo os escassos lugares abertos em raras instituições de alta cultura e, em torno deles, uma multidão de fracassados e marginalizados, vivendo de empregos infames e bradando contra a injustiça do mundo. Ou seja, como as instituições de alta cultura eram incipientes, muito limitadas, havia pouquíssimos lugares nelas, né? Uma escola aqui, uma escola acolá, um ministério, né? Duas a três funções técnicas, e acabou, isso era tudo que tinha. Né? Ao mesmo tempo, havia educação primária. Houve educação primária desde o início. Então, o sujeito que entrava para a escola, aprendia alguma coisa, queria continuar numa carreira que requeresse algum conhecimento a mais, ele, para cada um que aparecia, tinha 1000 concorrentes. Então, um ou dois subiam, o resto ficava por baixo. Então, esses poucos sortudos, esses happy few, né, que ocuparam os lugares importantes no jornalismo, às vezes no ensino, de tal forma uma casta separada da multidão de intelectuais fracassados. Não, nem sempre fracassados intelectualmente. Você não pode dizer que intelectualmente o Leão Barreto tenha fracassado, mas socialmente fracassou. Né? Se você comparar, por exemplo, a vida de Machado de Assis com a vida de Leão Barreto, é interessante, porque a origem social é mais ou menos a mesma. Os dois vêm de famílias muito pobres. Tá certo? E os dois começam uma carreira no jornalismo. Tá certo? Só que, assim, Machado de Assis deu sorte, conheceu pessoas importantes, teve bons protetores, etc, etc. E o Leão Barreto não. Por um pequeno detalhe, o Leão Barreto bebia. Então, não era um tipo muito socialmente agradável. Foi para baixo. Então, você tem ali dois descendentes de escravos. Tá certo? Um que está... É amigo dos senadores, dos condes, etc, etc. E o outro que está lá no fundo, trabalhando numa função inferior no jornal de 15ª categoria e que está convivendo com bêbado, prostituta. Né? E daí sai, evidentemente, duas visões completamente diferentes da sociedade. Né? Então, é importante ver que essas duas classes de intelectuais no Brasil não se diferenciam pelo seu nível intelectual, pelo seu nível de conhecimento, pela sua capacidade. Então, homens de talento sempre houve em ambos os grupos. Os exemplos respectivos de Machado de Assis e Lima Barreto, ou, nada mudando decorrido um século, os de Gilberto Freire e Otto Maria Carpo, que embora vindo do interior caiu nessa mesma situação, personificam as mil maravilhas os dois tipos. Quer dizer, isso é até um exercício que vocês podem fazer. Que vocês vocês estudaram um pouco a... Tem um livro muitíssimo interessante de um autor chamado Brito Broca. O livro é A Vida Literária no Brasil, 1900. Então, embora ele pegue só um momento, você pode prolongar um pouco o retrato dele mais para trás, mais para frente, não vai mudar muito. Certo? Então, essa é de sociologia da literatura, sociologia dos literatos no Brasil, é um estudo extremamente interessante. Se você pegar isso aí, esse livro do Brito Broca, você pegar depois um livro escrito quase 70 anos depois, que é o do Osman Lins, Do Ideal e da Glória, que também é um estudo sobre a situação social do escritor no Brasil, você verá que você tem um drama aí de marginalidade coletiva, assim, muito impressionante. Quer dizer, o número de intelectuais fracassados que tem no Brasil é uma coisa alucinante. E nem sempre são eles os piores. Né? Quando você vê esse exemplo do Otto Maria Carpo. Otto Maria Carpo chegou no Brasil exilado. Chegou com uma carta... Olha, ele não veio com pouca coisa. Chegou com uma carta de recomendação do Papa. Certo? E opa, é bom. Só que entregou a carta para o sujeito errado, que foi o Alceu Amoroso Lima. O Alceu Amoroso Lima, que era, sem dúvida, um homem do establishment, um homem elegante, rico, né? Bem posicionado na vida. Então você vê aquela conversa entre o Alceu Amoroso Lima e Otto Maria Carpo, você já vê o retrato da situação que eu estou descrevendo aqui. Então, você tem o intelectual que está colocado nos altos círculos, né? Benquisto, respeitado, rico, etc. E do outro lado, o pé rapado que acabou de chegar aí. O que ele fez? Ele arrumou para o Otto Maria Carpo um emprego no. De quinta categoria numa biblioteca no interior do Paraná. Agora, de profissão literária, os dois eram a mesma coisa, os dois eram críticos literários, estudiosos de literatura. Só que o Otto Maria Carpo é assim, né? Um bilhão de vezes melhor do que o Alceu Amoroso Lima. Mas o Alceu Amoroso Lima estava num posto mais importante. Então ele pega o seu colega e concorrente e o joga no lixo. E o Otto Maria Carpo, então, tentou sobreviver ali naquela situação. Você imagina um cara, camarada que tinha, vamos dizer, os estudos do Otto Maria Carpo e a carreira que ele tinha tido na Europa, na Áustria, ele era um jornalista político importantíssimo, talvez o principal polemista em favor do governo Dollfuss, né? Dollfuss era um homem católico, assim, um conservador tipo TFP, e que, num momento de emergência, tendo ali dois movimentos concorrentes, comunista e nazista, querendo tudo derrubar o governo, ele pegou e inventou uma constituição autoritária e mandou todo mundo calar a boca e conseguiu colocar ordem no país durante um certo tempo. Se não fosse a invasão alemã, né, aí contra o invasor, militarmente a Áustria não podia defender a Alemanha, mas internamente o Dollfuss resolveu o problema. E o Carpo escreveu dois livros ali importantes e vários artigos de jornal defendendo o regime Dollfuss, que era então um polemista importante. Agora, você ser um jornalista importante na Europa, para depois você virar um bibliotecário do interior do Paraná, é assim, é saída de leão, chegada de cão, né? E depois de algum tempo, é claro, que o Otto Maria Carpo não aguentava mais aquela situação, aquele isolamento, ele pediu socorro para o Álvaro Lins. O Álvaro Lins era o quê? Era outro camarada também na posição do Alceu Amoroso Lima. Era um crítico literário também, mas um camarada importante, um homem da Academia Brasileira, tá certo? Benquisto, bem remunerado, etc, etc. O Álvaro Lins, então, deu a chance que o Otto Maria Carpo precisava, e o Otto Maria Carpo começou a escrever para jornais do Rio de Janeiro. Inicialmente escrevia em francês, era traduzido, e depois, aos poucos, foi aprendendo português. Sempre precisava de um pouquinho de copydesk, mas escreveu num português maravilhoso, no fim das contas. Só que o Carpo, ele entrou no jornalismo e daí não passou. Assim, o melhor emprego que ele teve na vida foi de copydesk do Correio da Manhã, e nunca passou daí, tá certo? Depois, quando fechou o Correio da Manhã, Ele trabalhou um pouco numa revista, trabalhou um pouco na Enciclopédia Britânica, na Enciclopédia Barça, vivendo de uma espécie de subemprego, certo? Sempre com dificuldades financeiras e sempre numa desproporção imensa entre, vamos dizer, os seus recursos intelectuais e a função que ele desempenhava na sociedade, né? Então, eu quando vejo o Carpo, digo, o Carpo seria, numa situação normal, né? O Carpo deveria ter se tornado o centro dos estudos literários brasileiros durante algum tempo. Quer dizer, era o homem certo para ser, para dirigir uma faculdade de letras, uma coisa assim. Ou para dirigir uma publicação universitária de letras. Nunca teve a menor chance numa universidade. Nunca se ofereceram para ele. E ele também é muito orgulhoso, nunca pediu. Né? Então, estou dizendo que existem homens de talento, sempre houve nos dois grupos. Né? Eu estou dando esses detalhes para vocês verem que cada artigo meu, quer dizer, cada linha que eu pus ali, dá para desenvolver. Então, quer dizer, é um resumo de alguma coisa que eu posso explicar num curso, mas que no jornalismo jamais vou poder dizer tudo isso. Né? Então, praticamente um artigo tem pelo menos outros 20 artigos embutidos ali. Né? Então, mas é evidente que a situação existencial de uns e outros só poderia, a longo prazo, corromper os dois grupos por igual, negando a ambos um papel histórico decente e estreitando pouco a pouco o horizonte da sua vida mental. Por que isso acontece? Porque os camaradas que têm uma boa posição na vida, eles sabem que, de fato, eles não exercem nenhuma influência intelectual. Eles exercem uma influência social, eles personificam algo. Então, eles, por assim dizer, eles são o adorno da classe dominante. Né? Mas, por exemplo, quando você vê ali, por exemplo, imagina uma situação assim, homenagem a Gilberto Freire no Senado, né? Você chega lá, Gilberto Freire, bom, quantos daqueles senadores leram a obra de Gilberto Freire? Um ou dois, no máximo. Certo? Então, isso quer dizer que o intelectual ali, mesmo quando é respeitado e homenageado, ele simplesmente não é lido. A classe dominante brasileira, ela é semi-analfabeta. Não que não saiba ler, porque não quer ler, não quer estudar nada, quer dizer. Então você não consegue, se entrar no Senado brasileiro, conseguir ter uma conversa inteligente com aquelas pessoas lá. Quando nós estávamos no auge da cultura brasileira, quando o Rio de Janeiro era quase uma Atenas comparado com o que é hoje, você procurasse no Senado, talvez você encontrasse 10 homens de alguma cultura ali. E se você pegar, por exemplo, a lista dos nossos presidentes, de quantos eles foram homens de cultura, aqui nos Estados Unidos, eu cito uns 20, uns 30. Quando você pega, vamos pegar um sujeito que é tido até como sujeito, um brutamontes, Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt era um crítico literário de primeiríssima ordem, escreveu livros importantíssimos. Né? Abraham Lincoln é um dos grandes estilistas da língua inglesa. Tá certo? Abraham Lincoln é um Shakespeare da oratória. Né? Então, é um clássico da língua. Né? E assim por diante, quer dizer, tem muita gente de altíssima cultura. Né? Os tais Founding Fathers, você lendo os escritos deles, são todos escritores de primeiríssima ordem. Né? Então, no Brasil isso quase chegou a ser verdade durante um tempo no Império, mas mesmo assim muito limitadamente. Então, quer dizer que esses escritores, esses intelectuais que têm uma, que, por exemplo, são aceitos na academia, né? Eles na verdade, eles não exercem nenhuma função, nem política, nem pedagógica, nem nada. Eles são símbolos, mas são, vamos dizer, são emblemas, vamos dizer, para fingir, emblemas de um fingimento de cultura. Né? Então, e os camaradas que estão embaixo, bom, isso vai ser pior ainda, porque mesmo que eles cheguem, vamos dizer, a ter um certo, ter um certo público, não se pode dizer, por exemplo, que o Lima Barreto não foi lido na sua época, ele foi bastante lido, mas a indústria editorial brasileira não lhes fornece meios de subsistência. Então, o círculo de leitores é pequeno. No Brasil, quando um livro vende 2.000 exemplares, é um sucesso. Eu até tenho vergonha de contar isso aqui, né? Porque aqui, se você não vendeu 30 mil exemplares, as pessoas nem falam com você. Então, Então, os que estão em cima estão numa posição existencialmente falsa. Frequentemente, são usados como empregados pelos políticos, pela burguesia, etc, etc. Um exemplo, por exemplo, é o Zé Guilherme Melchior. Quando o Zé Guilherme Melchior estava no auge da carreira dele, o que que ele era? Era um redator de discursos para alguém que não merecia engraxar o sapato dele. Não é isso? Ou seja, ele não exercia influência, usavam-no como emblema, como uma espécie de embalagem. E ao mesmo tempo ele dava um serviço que era inferior, muito inferior à sua capacidade dele. Imagina, se eu fosse um político, se eu fosse um presidente da República, um presidente do Senado, eu iria pedir para o Zé Guilherme Melchior escrever meus discursos. Morreria de vergonha de fazer isso. O Zé Guilherme Melchior convidaria o pessoal: você não quer ser reitor da universidade para você poder educar as pessoas? É isso que eu ofereceria para ele, não um lugar de redator dos meus discursos. Isso é uma vergonha, isso é uma abominação o que eles fizeram. E no Brasil é normal isso, né? Então, quer dizer que quando o intelectual chega a ser conhecido e é respeitado na sociedade, ele é, por um lado, uma espécie de bobo da corte. Ela é nem o bobo da corte, porque o bobo da corte é o que está autorizado a dizer a verdade na cara dos outros. E nem isto, né? Admite que, se você está lá na posição respeitável, você tem que se comportar, né? Mas pelo menos algum dinheiro você ganha. E se você está embaixo, então aí, meu filho, você está desgraçado mesmo, você não exerce influência nenhuma e você, às vezes, não tem sequer os meios de subsistência. Por exemplo, essa dupla que eu dei, Machado de Assis e Lima Barreto, em cada geração você encontra a dupla simbólica desse tipo, né? Eu veria, por exemplo, sei lá, dois escritores que foram contemporâneos, ambos meus amigos, que foi o Josué Montero e o João Antônio, né? Josué Montero era presidente da Academia Brasileira, um homem respeitadíssimo, tá certo? Mas se você chegasse no Senado e falasse: que livro do Josué Montero você leu? Os caras não lêem nenhum, jamais, embora seja um romance interessantíssimo. Talvez o brasileiro que mais sabia construir uma narrativa, Josué Montero, era um técnico, era um engenheiro da narrativa. Mesmo assim, as pessoas não liam, né? Quer dizer, me diga uma ideia do Josué Montero que tenha influenciado alguém. Nenhuma. Então, para que serviu o Josué Montero? A gente põe lá na presidência da academia e ele personifica a cultura brasileira para fazer de conta que existe cultura brasileira. E o coitado do João Antônio, que era um contista maravilhoso, tá certo? Nunca teve chance nenhuma na vida, tá certo? Viveu sempre que nem o Lima Barreto, entre bêbados e prostitutas. Ele começou a carreira dele, né, em São Paulo, escrevendo as histórias de bêbados, bandidinhos e prostitutas, que era o pessoal que ele conhecia, num livro de conto maravilhoso chamado Brás, Bexiga e Barra Funda. Que eu, lendo aquilo, eu via a cidade de São Paulo que eu conhecia. Falei: não, isso é profundamente verdadeiro o que esse cara está escrevendo, né? Bom, talvez com o sucesso disso, talvez ele saia desse meio e vá para um outro meio, mas não, não, não, ele morreu lá mesmo, né? Não em São Paulo, mudou para o Rio de Janeiro, mas continuou por baixo. E assim por diante, cada geração tem o seu Josué Montello, o seu João Antônio, o seu Machado de Assis, o seu Lima Barreto, né? E só escapa disso aí quem vai para o exterior, porque eu não sou besta, não. Para eu ser um áulico, um cara importante, eu seria um palhaço. E para ficar embaixo é muito desconfortável, minha gente, né? Esse negócio de prostituta, bandido, tá? Fala: bom, já tive a minha dose disso quando eu tinha 18 anos, agora não quero mais, não. Entendeu? Eu conviver com pessoas normais, né? Então, estou falando dos dois grupos, então. Como poderiam resistir os primeiros à tentação de produzir uma literatura que se limitasse a ser, na fórmula sérvia de Afrânio Peixoto, o sorriso da sociedade? Afrânio Peixoto é um romancista, não de todo mal, mas que escrevia romances, vamos dizer, para divertir a burguesia. Então, né, ele dizia que a literatura, o que é? O sorriso da sociedade. Era o que ele fornecia, ele dava um sorriso para as pessoas, né? Então, como poderiam as mulheres resistir? Que não é fácil. Provam a afeição constante da Academia Brasileira de Letras às mediocridades coroadas, em prejuízo da genuína alta cultura. É claro que tem gente de valor na Academia Brasileira, porém, tem uma dose de medíocres que não é admissível numa instituição desta. Não vou citar nomes, porque todo mundo os conhece. Tá certo? Mas e a Academia Brasileira não começou assim. Note bem, quando fundaram a Academia, existia um escritor no Rio de Janeiro que era muito popular, chamado Emílio de Menezes. Emílio de Menezes era um humorista. Né? Escrevia umas coisas muito engraçadas, uns poemas satíricos, etc, etc. E alguém sugeriu ao Machado de Assis, que era o primeiro fundador, o primeiro presidente da Academia, o nome do Emílio de Menezes. Daí o Machado disse, vem aqui, eu vou te mostrar uma coisa. Eu não lembro quem foi a pessoa que falou isso, o Machado, mas ele pegou o sujeito e falou, vem aqui, eu vou te mostrar uma coisa. Saiu para a rua, entrar ali num outro, chegou num bar, que era um bar de prostitutas e marginais. Né? E chegou lá, tinha um retrato do Emílio de Menezes na parede, que era o cliente especial daquele bar. Falou, tá vendo por que eu não posso convidar o cara para a academia? Tá certo? Então, um tipo como Emílio de Menezes hoje estaria certamente na academia. Que o sujeito fornece um divertimento, né? Também depois, a coisa acabou desandando. Teve lá um cidadão chamado Humberto de Campos, né? Que escreveu uma série chamada Conselheiro 20, o Conselheiro XX, que era de histórias pornográficas, no fim das contas. Né? E, no entanto, estava lá na academia. Mas, quando você vai ver o número de escritores de segunda, terceira, quarta e décima ordem que foram colocados na academia, sem contar os camaradas que não são escritores de maneira alguma, mas quem é o último que colocaram lá na Academia Brasileira? Não estavam. Um político aí. Esqueci, mas quando colocaram. O Marco Maciel. Eu li muitos artigos dele, é o escritor mais xoxo, mais vazio, mais bobo, tá certo? Que assim, que é o homem que diz que é o cara da direita, etc, etc, é o mais politicamente correto que tem. Só escreve bobagem. E foi vice do Fernando Henrique. Né? Então, e botaram lá o Ivo Pitangui, que é um cirurgião, né, que vivia consertando lá o nariz de madame, tá entendendo? Eu digo, essa foi a atividade literária dele, né? Esticar peito, melhorar, puxar o nariz, tá? Tenho nada contra isso, quer dizer, pelo menos ele tirou algumas monstruosidades da circulação, né? Trocou por alguma coisa mais suportável, né? Então, um homem de grandes méritos, de certo modo. Porque eu sou a favor da teoria de que mulheres feias deveriam ser proibidas pela saúde pública. Tá certo? Então, estou muito grato ao Pitangui por ter embelezado o Rio de Janeiro, né? Mas ele não escreveu livro nenhum que prestasse, nada que valesse a pena. Ele não é um escritor, não é um representante da cultura de maneira alguma. Tá certo? Então, e assim por diante, não precisa citar mais nomes. Este amor que a Academia Brasileira tem, vamos dizer, pelo que chamam medalhão. Leia uma teoria do medalhão do Machado de Assis, está tudo escrito lá. Não é isso? Quer dizer, aquela figura que é intelectualmente oca, mas que personifica alguém importante para as letras brasileiras. Não pela sua obra, mas pela sua importância. É uma importância que personifica a importância. Tá entendendo? Não tem mais nada disso, só tem importância. O conteúdo dele é feito de importância. Então, quanto aos segundos, aos intelectuais marginalizados, seu destino estava selado desde que, nas primeiras décadas do século XX, entraram no Brasil os discursos revolucionários do anarquismo, do marxismo e do fascismo. Quer dizer, esses camaradas estão todos marginalizados, estão ressentidos com o mundo, né? Estão absolutamente desesperados. De repente, chegam umas teorias que dão uma explicação para eles, né? Então, dá uma explicação, um alívio, uma justificativa da sua existência. Ah, nós estamos assim porque nós somos representantes do povo oprimido. Tá certo? Então, quem está oprimindo o povo? Bom, pode ser, sei lá, pode ser a burguesia, pode ser o judeu, pode ser quem, qualquer um que você ache. Você arruma lá um bode expiatório, diz que a culpa toda é daqueles caras lá. Entendeu? E É engraçado como os caras podiam culpar, por exemplo, o capitalismo no Brasil, país que não tinha capitalismo nenhum. O capitalismo no Brasil começa na década de 30, 40. Então, mas esses discursos revolucionários que o pessoal imitava da Europa, embora não se adequasse à situação real, adequava-se à situação mental deles. Quer dizer, dava a eles um instrumento de expressar o seu ressentimento, a sua revolta contra o seu próprio fracasso, em termos que pareciam enobrecidos por representar altos ideais humanitários. Então, existe um livro, né, muito interessante de um autor marxista brasileiro chamado Roberto Fartz. O livro que ele escreveu sobre Machado de Assis, e ele chama a atenção para um fenômeno brasileiro, que foi o seguinte: quando se proclamou a independência no Brasil, a independência foi inteiramente uma obra de grandes senhores de terra, esses mesmos que eu estou mencionando aqui, tá certo? Eles estavam, vamos dizer, com Portugal atravessado por aqui, porque estava custando muito caro manter Portugal, né? Então, eles promoveram a independência. Como não tinham capacidade para gerar um discurso político que correspondesse à sua realidade, que eles copiaram o discurso da Revolução Francesa e da Revolução Americana, sem perceber que esse discurso era contra eles mesmos. Então, até hoje você tem isso no Brasil, quer dizer, um sujeito que vai lá, faz um discurso contra a sua própria classe, e ele não percebe que é contra a sua própria classe. Não é que ele esteja realmente contra a própria classe. Vamos dizer, não há conexão entre o discurso e a vida política real do sujeito. É o Cláudio Lemos falando da elite branca cruel, né? Personificada por ele mesmo, evidentemente. Por mim é que não é, né? Eu sou branco, mas não sou nem elite, nem sou cruel. Tá certo? Eu, ao contrário, sou incapaz de fazer mal a uma mosca. As pessoas não acham que é, mas... Então... Ah, olha, cometi um erro aqui horrível. Troquei aqui o título do Brás Bixiga e Barra Funda, o livro do Antônio Alcântara Machado, né? Que é outro tipo extraordinário, daqui a pouco posso até comentar. O do João Antônio chama Malagueta, Peruzzi e Bacanaça, o nome dos três heróis, né, dos lugares, perdão. Mas é um livro que retrata verdadeiramente a vida na cidade de São Paulo. Então, foi a nota aí do Silvio. Obrigado, Silvio. Já. A idade tem esses problemas, eu tenho direito à minha cota de Alzheimer, né? Então, então isso quer dizer que se os intelectuais da elite já levavam uma vida falsa, porque as suas obras serviam apenas como adorno e como emblema de importância e não como portadoras de uma influência real, porque, quer dizer, o intelectual de elite no Brasil não era como, por exemplo, os filósofos do idealismo alemão. No tempo do idealismo alemão, romantismo, você tinha. Os filósofos eram muito importantes, tinham um cargo assim como de ministro de Estado. Tá certo? Mas eles eram ouvidos, eles influenciavam, e por isso mesmo, né, tinham essa importância. E as pessoas prestavam atenção no que eles estavam dizendo. Agora, no Brasil, você bota o senhor na presidência da academia, tá certo? Você bota ele até num ministério e não ouve uma palavra do que ele está dizendo e nem quer saber do que ele está dizendo. Quer dizer, é o que fala o Brito Broca, quer dizer que a vida literária, a vida social literária se substituiu à própria literatura, né? Então, a aparência de vida intelectual engole a própria vida intelectual, só existe a aparência no fim das contas. Se os de cima viviam essa situação falseada, que para muitos deles podia ser extremamente... Olha, aqui tem um aviso. Muito bem. Se os de cima, então, viviam essa situação falseada, que para muitos deles podia ser extremamente deprimente, como foi, por exemplo, no caso do Zé Guilherme Melchior, né, que tinha uma aguda consciência dessa situação, quer dizer, ele estudar tudo aquilo, tornar aquele feito eruditíssimo, para depois ser chefe de gabinete do outro, né, e ghostwriter de discurso, de ministro. Se a situação para os de cima era essa, para os de baixo é pior ainda, porque eles não só não eram ouvidos, como não tinham sequer, né, nenhuma recompensa material. Então, é evidente que entre esses se disseminou um profundo ressentimento, para o qual os discursos do marxismo, do fascismo, anarquismo, etc., serviram como um veículo perfeito. Mas esse veículo era perfeito porque dava para eles uma aparência de justificação existencial e não porque esse discurso expressasse a realidade da sua situação. Se ele for expressar a realidade da situação, vamos dizer, eles teriam escrito coisas semelhantes ao que escreveu Osman Lins, por exemplo. Osman Lins, ele não finge que ele é um intérprete do proletariado, dos pobres oprimidos. Ele fala da realidade da sua classe, que é a classe dos intelectuais. E é desta situação que ele está falando. Né? Os outros não, eles fingem que são porta-vozes do proletariado, o qual nem os está ouvindo, evidentemente. Né? Então, quer dizer, o escritor brasileiro que tomava partido dessas coisas, ele ficava na situação de ele se sentir o defensor de um povo que não estava nem ligando para o que ele estava dizendo. Quer dizer, de certo modo, a alienação duplicava. Aí, né? Pouco a pouco, esses homens foram se convencendo de que a dignidade da sua existência não devia se fundar na qualidade insigne da sua criação intelectual, mas na sua colaboração ou adesão a movimentos políticos empenhados, ao menos da boca para fora, em corrigir os males do mundo. Que pode haver? Note, veja, Graciliano Ramos, vamos dizer, os dois heróis trágicos dele, Luiz da Silva e a esposa do Paulo Nório, que esqueci o nome, como é que é? Madalena. Né? Os dois são intelectuais, nenhum deles é proletário, nenhum deles é um pobre. Tá certo? E quando no seu romance final, que é Vidas Secas, né, o Graciliano finalmente consegue dizer alguma coisa sobre os pobres, ele o faz de uma maneira que chega a ser, vamos dizer, paradoxal. Porque ele mostra que a situação do pobre, em grande parte, é a responsabilidade do próprio pobre. No momento em que o herói de Vidas Secas, Fabiano tem um certo momento que ele é agredido por um soldado. E o soldado tem metade do tamanho dele, Fabiano, um grandão, forte. E como ele é agredido pelo soldado na cidade, na frente de todo mundo, humilhado. E um dia ele está andando por uma estrada e encontra aquele mesmo soldado, sozinho. Então ele pensou, vai agora é o dia da vingança. Mas aí ele chega perto e ele pensa, opa, governo é governo. Então decide não se meter com o soldado. Ele tem um respeito instintivo, um respeito sacro pelas coisas do governo. Então aquele soldado deixa de ser apenas, né, um idiota qualquer que o agrediu e passa a ser a personificação de uma coisa sacrossanta que é o governo. Então essa mentalidade, vamos dizer, profundamente autoritária, imbuída no coração do próprio pobre. Tá certo? Então Graciliano não encontra entre os pobres que ele desejaria, dos quais ele desejaria ser porta-voz, alguém que personifique as virtudes necessárias, né, a uma reação revolucionária, a uma mudança do estado de coisas. Ao contrário, se a vida na esfera da burguesia já era deprimente e acachapante, do pobre é mais acachapante ainda. Né? Você pode dizer que a única pessoa inteligente que tem ali no livro Vidas Secas é a cachorrinha baleia. Né? Aliás, existe um ensaio maravilhoso do autor Maria Carpon, onde ele mostra que a visão que o Graciliano tem dos animais é uma visão quase búdica, quase budista. Quer dizer, ele não humaniza a cachorra, mas ele percebe os sentimentos da cachorra. Então, vamos dizer, é um amor não tanto ao ser humano, mas ao ser vivo, de modo geral. Quer dizer, que você vê que os grandes momentos ali do Vidas Secas, né, que é escrito por um autor comunista, o que é que tem de marxismo na obra do Graciliano Ferro, não tem nada, ele tem, vamos dizer, o protesto da classe intelectual contra, vamos dizer, o seu antagonista, o burguês, mas sendo que ele próprio também é um burguês, né, gente? Então, o conflito interno da burguesia, conflito interno da classe média com a grande burguesia, ou da classe média com a própria classe média letrada e a iletrada, e quando entra no mundo ali da pobreza, a única criatura com que ele se identifica mesmo é a cachorra. É impossível você ler esse negócio e não lembrar, né, da musiquinha do... Esqueci o nome daquele sujeito. Eu não sou cachorro, não. Como é que chama? Valdir Soriano. Não, eu não sou cachorro, não. Como não é? É claro que é. Então, que pode haver de mais sedutor do que vingar-se de um sentimento pessoal de exclusão sob a desculpa de lutar em favor dos pobres e oprimidos? Gradativamente, os escritores e professores ditos de esquerda foram abdicando seus deveres intelectuais e passando a buscar uma legitimação existencial na mera aprovação solidária de seus companheiros de militância. A expansão da instituição universitária no Brasil, a partir dos anos 40, apressa este processo. Por quê? Porque começa a agrupar essas pessoas. Agrupa esses intelectuais e lhes dá meios de sobrevivência modestos, mas meios de subsistência modestos, mas constantes e seguros. Lhes dá uma certa segurança, segurança do funcionário público. E os agrupa e eles, então, podem se fortalecer uns aos outros. Então, aí cria essa mentalidade aqui de assembleia estudantil. Essa assembleia estudantil continua totalmente separada do povo. Ela constitui, vamos dizer, uma pequena sub-elite, né, que vive ali os seus problemas universitários, né, frequentemente fictícios. Né, por exemplo, havia muita greve por causa de aumento do preço da refeição nos restaurantes universitários. Tinha passado de 50 centavos para 55 centavos o almoço. Então, eles fingiam que aquilo era opressão do proletariado. Quer dizer, todos aqueles filhos da classe média e alta, né, que cada um ia no... na universidade com seus carros, etc., ele fingia que ele não podia pagar 55 centavos, né, a refeição, e imaginava criar todo um mundo de fantasia no qual ele era o povo, né, pobre, revoltado contra o opressor burguês. Então, ele criou uma subcultura de assembleia estudantil. E nessa subcultura, não se exigia muito dos seus membros intelectualmente, mas exigia isso aqui, a solidariedade coletiva. Você tem que estar, você tem que ser um companheiro, você tem que participar do nosso movimento, etc., etc. Aos poucos, isso passa a ser o critério único de aceitação. E, de início, existe um certo amor à alta qualidade intelectual. Por quê? Porque se os representantes da burguesia têm que ter algo a apresentar, os representantes da nossa classe também têm que ter. Então você tem lá os seus ídolos intelectuais. Quando você não encontra nenhum, você os inventa. Você inventa um sujeito que você diz que é um grande intelectual, embora não seja, como Florestan Fernandes, Antônio Cândido, que são duas bestas quadradas, mas que o pessoal da esquerda só fala deles com adoração. Tá certo? O Antônio Cândido, porque não cometia erros de português demasiado evidentes, tá certo? O Florestan, porque conseguia escrever livros de sociologia que eram quase um traslado das doutrinas de Stalin transformado em sociologuês, e escrevia horrivelmente mal, era muito difícil de ler, então aquilo dava a impressão de que tinha alguma substância. Gradativamente, foram abdicando seus deveres intelectuais e passando a buscar uma legitimação existencial na mera aprovação solidária de seus companheiros de militância. Quando você vê, por exemplo, a tudo de Lima Barreto era um sujeito pobre, marginalizado, fracassado, mas ele tinha uma consciência literária extremamente aguda, quer dizer, a preocupação dele, a ânsia dele de produzir uma coisa de alto nível, mesmo que ninguém lesse, mesmo que ele não obtivesse nada com isso, ele tinha um sentido de dever literário, né? E aos poucos isso vai sendo perdido, isso vai sumindo, né? O golpe de 1964 forneceu-lhes o pretexto final. Os romances Quarupi, de Antônio Palado, e Pessache, A Travessia, de Carlos Heitor Coni, ambos de 1967, soaram o apelo fingidamente heróico à transformação dos letrados em militantes. Os dois romances, né, um personagem é um padre, né, de Teoria da Libertação, um estudante da padre, e o outro é um escritor carioca, né, bon vivant, etc. E, no desenrolar dos acontecimentos, ambos terminam aderindo à guerrilha. Tá certo? Então, eles abdicam da sua carreira intelectual para se tornar heróis da Revolução. E, nesta mesma época, Otto Maria Carpo publica uma antologia dos seus escritos de crítica literária, sob o título de 20 anos de literatura, e no prefácio ele diz: com este livro eu encerro a minha carreira literária. Daqui para dentro eu vou me dedicar inteiramente à causa dos estudantes brasileiros, à causa do movimento estudantil. Então, quer dizer, o apelo não foi só literário, não aconteceu só na literatura. O que eles disseram nesse livro estava acontecendo na verdade. A universidade foi o forno alquímico onde se consumou a transformação dos intelectuais em intelectuais, entre aspas, no sentido gramsciano do termo. Isto é, ativistas políticos sem nenhuma obrigação mental específica, diferenciados tão somente pela instrumentalização da sua atividade, sua adesão artística, educacional ou científica, a serviço da causa esquerdista. A redução da vida intelectual a megafone de interesses partidários e a consequente debacle da alta cultura no Brasil estão bem documentadas no meu livro O Imbecil Coletivo, de 1996. E o que é que eu fiz no Imbecil Coletivo? Eu peguei um mostruário, tá certo? De cretinices óbvias, tá certo? Mas em número excessivo, que estavam então superlotando ali a imprensa cultural, a mídia em geral, as publicações acadêmicas, cursos e conferências, etc, etc. Você vai falar, esse pessoal está ficando todo de miolo mole. Quer dizer, todos abdicaram dos deveres específicos da vida intelectual e passaram a legitimar sua vida em função de outros critérios, que é, vamos dizer, a participação solidária, assinar os mesmos manifestos, falar contra as mesmas pessoas. Uma vez que o sujeito fez isso, ele se sente bem, ele sente que sua vida está justificada. Então, os deveres do intelectual, do professor, não são diferentes do dever de qualquer militante. O que que o militante sindical tem que fazer? Tem que participar das assembleias, tem que ir nas passeatas que a gente manda, tem que obedecer as palavras de ordem, etc, etc. O que que tem que fazer um professor universitário? Exatamente a mesma coisa. Não há deveres intelectuais específicos mais, né? Então, eu publiquei dois volumes do Imbecil Coletivo, mas tem vários. Dá para sair vários outros. Que se você pegar todos meus artigos desta época, mais ou menos, que documentam este fenômeno, tudo aquilo compõe um Imbecil Coletivo, que dá ali uns 5 ou 6 volumes. Né? E eu fiz com a ideia de documentar mesmo. Tá? E acho que está documentado. Os casos são tantos, né? Passa de 10, de 20, de 30. Fala, opa, peraí. Então você entende que é um fenômeno sociológico. Depois disso, porém, muita água rolou. A casta gramsciana chegou ao poder, já no governo Fernando Henrique. Consolidando-se no governo Lula a versão tupiniquim da traição de Clercq. Traição de Clercq, traição dos clérigos, é o nome que o filósofo francês judeu Julien Benda usava para designar este fenômeno, vamos dizer, da vida intelectual que se torna mero instrumento do combate político, a favor de um partido ou de outro, pouco interessa. Então, esse fenômeno foi geral no começo do século XX. Porém, na medida em que se abdicavam dos grandes princípios da vida intelectual, que é o conhecimento objetivo, o pensamento lógico, a razão, etc, etc, etc, pelo menos não abdicavam de uma certa qualidade literária ou estética. Isso nunca abdicaram. Mas no Brasil abdicaram de tudo. Então, a versão tupiniquim da Traição de Clercq é caricaturalmente ampliada. Se você lê, por exemplo, o Dr. Mir Sader, ou Frei Beto, o Leonardo Boff, eles não atendem a nenhum dos requisitos mínimos da vida intelectual. Eles não sabem escrever, eles não sabem nada. Ele não sabe fazer um artigo sem três ou quatro deformidades lógicas fantásticas. Certo? Então, são escritos que são subginasianos mesmo. Né? E começam a ser aceitos como intelectuais. Por quê? Porque é interessante para o partido. Então, veja, se havia uma literatura, uma casta intelectual de elite que servia de adorno para a classe dominante, cria-se agora uma sub-elite intelectual que serve de adorno para o movimento estudantil, para o PT, etc., etc. E a coisa é farsesca nos dois casos. Só que nesse segundo caso, a farsa é internalizada. Quando você vê, por exemplo, Machado de Assis, ele sabia que o estavam usando como um adorno. Então, nos seus próprios livros, ele descreve com um realismo cruel a sociedade farsesca que o promove. Quando ele escreve a Teoria do Medalhão, ele sabe que ele próprio é, vamos dizer, é louvado e apreciado como medalhão e não pelo conteúdo substantivo dos seus livros, porque ele, quando lia aquele livro, dizia: olha, se entenderem o meu livro, eles vão me matar. Porque sabem que eu estou falando deles. Mas, no entanto, as pessoas liam e gostavam, portanto, não se identificavam com aquela descrição cruel. Porém, então aí você tem uma situação farsesca, mas ela é externa, e de algum modo o escritor, se ele quiser, ele se preserva disso. Mas assim, se preserva através da extrema discrição. É um homem que não se abre com ninguém, muito educado, fala com todo mundo, etc., mas os pensamentos dele são secretos, só vão para o romance. Nem para os amigos dele falaram. Ou se preserva como o personagem do Leão Barreto, como Gonzaga de Sá, através do isolamento efetivo, isolamento físico. Né? Porém, quando nós chegamos aí, cria essa subcultura, vamos dizer, dos intelectuais marginalizados, quando eles têm agora meios de subsistência e de organização, eles criam então a sua própria cultura de adorno, cujos representantes internalizaram a farsa e já não tem mais nenhum, já não sentem mais o apelo de nenhum dever intelectual. O único dever deles é o dever para com o partido. Né? Consolidando-se no governo Lula a versão tupiniquim da traição de Clerc, no momento em que, tirando por fim a máscara, os representantes nominais da alta inteligência passam a celebrar a abjeta incultura presidencial como uma prova de méritos sublimes, se não de algum carisma profético. Eu tenho aqui em vista o Raimundo Fauro, que era presidente da Academia Brasileira de Letras. E ele propunha a eleição do Lula para a Academia Brasileira de Letras. Então você vê que aí esses representantes da sub-alta inteligência, né? A alta inteligência dos estudantes, dos militantes, etc., etc., ela já reconhece que para ela a alta cultura, a inteligência, o conhecimento, a ciência não tem importância nenhuma, só o que interessa é o poder do partido. Eles tiram a máscara mesmo. Então, a vingança triunfal dos antigos intelectuais ressentidos, transformados em arrogantes apologistas da ignorância, consagra de maneira aparentemente definitiva a completa destruição da vida intelectual e da educação no Brasil. Então, quando nós estudamos esse fenômeno, nós temos que ter em vista duas coisas. Então, primeiro, o que está acontecendo agora? Qual é a ação? Né? Quais são as ações que estão produzindo a situação? E segundo, nós temos que ver qual era a retaguarda, qual era o terreno pré-existente que tornou essa ação tão fácil. Quando você vê, num país como os Estados Unidos, por exemplo, para você poder implantar uma situação desta, ainda falta, né, muita coisa. Porque primeiro você tem que destruir a cultura existente. E no Brasil a destruição disso foi facílima, porque a cultura era muito incipiente. Ela já tinha em si o elemento farsesco e ela já era frágil. Para você poder bater, a coisa quebrar imediatamente. Então, é dentro disso que vocês estão vivendo. E aí chegamos à resposta da carta do Rafael Rezende Estival. Olha, ninguém pode ser totalmente sozinho, nem todo mundo é um MJ Gonzaga de Sá, tá certo? Nem todo mundo pode sobreviver no meio disso. Eu sobrevivi porque o meu nome quer dizer sobrevivente, quer dizer, o nome é uma profecia. Deus quer dizer, eu sou que não é daquelas plantas que você enterra na areia do deserto, a 50 metros de profundidade, e ela vai sobrevivendo ali, quietinha, tá ali, lança um galinho de vez em quando, depois some de novo. Eu sobrevivi assim, tá certo? Eu sobrevivi porque a minha infância foi tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que qualquer coisa que viesse dela, né, para mim era lucro. Eu, quando leio aqueles versos do Casimiro de Abreu, ai que saudades que eu tenho da minha infância querida, eu morro da risada. Ainda bem que acabou aquela porcaria daquela infância, coisa horrorosa. Né? Então, e qualquer que tenha sido os problemas que enfrentei depois, comparado ao modo como eu comecei, nada parou de melhorar para mim. Então, eu sou um sujeito atípico. Tá certo? Eu já estava semi-morto, para quem está semi-morto, tudo que vem depois é vantagem. Né? Então dá para aguentar essas situações. Por exemplo, o meu próprio isolamento intelectual. Eu comecei a perceber o isolamento intelectual depois de eu estar 20 anos dentro dele. Durante muito tempo, né, eu lia lá meus livros, pensava, vivia no meu mundo imaginário, ao mesmo tempo fazia o meu trabalhinho jornalístico, não me metia na vida de ninguém, não dava palpite sobre nada. E estava me divertindo, estava achando ótimo eu ler aquelas coisas, né? E não tinha ninguém com quem conversar, mas como nunca tinha tido antes, né, você não percebe que a coisa está fazendo falta. Estava fazendo falta objetivamente, mas subjetivamente não me afetava. Mas note bem, isso não é o caso da maioria. Então, em geral, vamos dizer, as pessoas vão sentir esse isolamento. Eu, se por exemplo, se me achavam esquisito, estranho, né? Eu realmente não ligava, né? Não por me achar superior, mas por real indiferença, entendeu? Quer dizer, eu quando, por exemplo, quando encontrava os livros, quando encontrei, por exemplo, o livro do Otto Maria Carpo, né? Depois comecei a ler muito Ortega e Gasset, Julián Marías, eu estava tão maravilhado com aquilo, mas tão, né? Ainda quando apareciam esses camaradas no Brasil, eu ia lá ver, conversar com eles, apareceu o Julián Marías, fui lá conhecer o Julián Marías, né? Que se me achasse esquisito por causa disso, coisa não me dizia respeito. A opinião dos outros não me dizia respeito, porque eu também não tinha nenhuma opinião a respeito deles. Tá certo? E também se não, vamos dizer, se não gostassem muito de mim, eu não ficava sabendo disso, eu não tinha notícia disso, tá, né? Porque também eu casei muito cedo, tinha filho, tinha aquelas crianças maravilhosas, eu adorava as crianças, tava, de certo modo estava feliz na minha, né, na minha, no meu isolamento, na minha miséria social. Não imaginava jamais que um dia pudesse desempenhar um papel público importante. Eu achava que ia ficar sempre daquele jeito, né? E foi no instante que eu comecei, vamos dizer, a desempenhar um papel público, mas comecei a ensinar, comecei a falar, etc., etc., aí é que eu percebi como a minha vida tinha sido anormal. Falei, peraí, mas uma solidão dessa não existe. O Bruno Tolentino, quando me conheceu, ele foi um sujeito que ele saiu do Brasil com 18 anos, viveu 30 anos na Inglaterra, com todos os amigos dele, uma pessoa altamente intelectualizada, conviveu com o meio mais fértil intelectualmente que existia no mundo. Ele às vezes perguntava para mim, mas como é possível? Como é que você fez isso? Eu disse, eu não sei. Não tenho a menor ideia. Eu nunca tive outra vida. Entendeu? E agora, comparando com a sua, eu vejo que, né, você estava lá comendo caviar e eu estava aqui roendo pedra. Tá certo? Mas se você não tivesse me avisado, eu não teria percebido. Entendeu? Então, quer dizer, eu sobrevivi a isso, mas não posso dizer que me fez bem. Não posso de maneira alguma dizer que foi bom. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, claro que faria, mas agora eu faria reclamando. Né? Só não reclamei. Do mesmo jeito que quando era criança, eu não reclamava de estar doente, por quê? Porque eu nunca tinha estado saudável. Então, eu, mais ou menos, na minha ingenuidade, eu achava que todo mundo passava por aquilo. Né? Eu ficava lá com febre o dia inteiro, dor no corpo, não poder respirar. Tal. A vida é assim. Né? Nunca me lembrei de pensar como seria se não fosse assim, porque não tinha experiência anterior. Então, toda a minha vida foi muito anormal nesse sentido, tá certo? E eu vejo, de certo modo, é bom, porque eu sobrevivi de alguma maneira, e graças a eu ter sobrevivido, eu posso estar transmitindo essas coisas para vocês que eu aprendi com uma outra geração, né? Nem tudo, claro. Mas a pergunta que o Rafael coloca é o seguinte: como você vai sobreviver afetivamente nesse meio? Eu digo, olha, se você casar e tiver um monte de filho, que nem eu tive, um monte de filho, um monte de cachorro, tá certo? Então, de certo modo, a sua vida afetiva está preenchida. Mas te digo, os meus parentes, sobretudo os parentes da minha mulher, me achavam o cara mais esquisito do mundo. Mas como eu não estava interessado na amizade deles, nem na amizade, nem na inimizade, para mim é diferente. Por exemplo, meus filhos gostam de mim, meu cachorro gosta de mim, para mim está bom. Entendeu? Se as suas ambições forem tão modestas, suas ambições afetivas forem tão modestas quanto a minha, sem, né, contar que antes de eu casar, né, eu tinha um monte de namoradas, trocava de namorada toda semana, etc. Tinha um monte de empregadinhas domésticas que gostavam de mim. Tal. Então, para isso, para mim, tava isso era mais riqueza do que eu tinha esperado. Entendeu? Então, mas daí, a pessoa vai dizer, não, mas você é um tipo diferente, você é uma espécie de tatu-bola, você vive em bar da terra. É verdade, mas... E as pessoas que vão dizer que esperam algo dos seus amigos, né? Esperam algo do seu meio, ou como aqui dos seus familiares. Eu digo, olha, eu vou te dar um conselho, desista. Você não vai conseguir nada. Por quê? Nós sempre precisamos lembrar aquilo que dizia Santo Tomás de Aquino. A amizade consiste em idem vele, idem nolle. Querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Você só pode ser amigo de quem ama aquilo que você ama. Se aquilo que você ama, que é mais precioso para você, que é mais elevado para você, para os outros não é nada, é uma coisa desprezível, você não pode ser amigo deles. Você pode ser bom para eles. Bom como a gente deve ser bom para todo mundo. É a regra do Goethe. O homem deve ser digno, prestativo e bom. Seja digno, prestativo e bom para todas as pessoas, quer te compreendam, quer não te compreendam. Tá certo? Mas não as considere suas amigas e nada espere delas. Agora, considere-se afortunado, porque aqui nós acabamos de criar um meio social para você. Né? Através deste curso, nós aqui juntamos 1.000 pessoas, mais de 1.000. Né? Eu digo, aqui estão os seus amigos, entre as pessoas que querem a mesma coisa. É entre as pessoas que têm os mesmos objetivos de vida que você deve criar, quer dizer, relações afetivas, amizade, namoro, tudo aí. Tá certo? Esta ilusão de que você pode ser amigo de todo mundo, não, você pode ser bom para todo mundo. Mas, de um amigo sempre você espera alguma coisa. De um amigo, de uma esposa, você espera algo. Tá certo? Dos estranhos você não pode esperar nada. Às vezes vem. Às vezes vem do lugar mais inesperado. Mas foi porque Deus quis. Agora, se você esperar que eles o compreendam no mais mínimo que seja, você vai perder seu tempo. O que nós podemos fazer ao longo desse curso, e que eu pretendo treinar vocês para fazer, é que para que vocês mais tarde exerçam uma ação educativa sobre a sociedade de modo geral. Mas vocês só poderão fazer isso, só estarão firmes para fazer quando vocês não precisarem mais desta sociedade. Né? Porque a ação educativa sobre a sociedade consiste, tá certo? Em dar o melhor que você tem, e em troca você receber cuspida, pedrada, xingamento, etc. Se você não é capaz de fazer isso e permanecer indiferente e parte do colosso, não entre. Então, aí o meu falecido professor de arte marcial, Michel Weber, dizia: antes de aprender a bater, você precisa aprender a apanhar. Enquanto as pancadas estão doendo, você não está pronto para começar a bater. Então você precisa adquirir uma certa casca, entendeu? Certa casca, uma distância, uma indiferença e um senso da sua superioridade. Você precisa ter isso. Esse senso da sua superioridade não é para você se envaidecer, ao contrário, é para te imbuir de um senso de dever. Você tem certas obrigações porque você tem certas qualidades. Tá certo? E justamente porque você tem certas qualidades é que você não deve ligar para a opinião das pessoas que não têm. Ora, você quer uma coisa mais improdutiva, mais inviável, tá certo? Do que você esperar uma resposta afetuosa de pessoas que não têm as condições de te compreender. Né? Olha, você amar quem está acima de você, né? Você olhar para cima e ver que tem algo superior, você ter um amor pelo superior, tá certo? Já é o caminho da santidade. Esse amor que nós temos a Deus é assim. Deus precisa de nós? Não, não precisa. Você pode ajudá-lo? Não. Você não tem nada para dar para ele. Tá certo? E ainda assim você o ama. Isso é muito difícil. É mais fácil você amar o pequeno, o mais fraco. Tá certo? Por quê? Porque você se sente superior a ele na hora que você o ajuda. Tá certo? Então, o que você deve fazer, assim, ao longo desse curso, eu espero que vocês aprendam isso. Vocês têm que olhar a sociedade humana como se fosse ela fosse um bando de meninos da FEBEM. São pessoas burras, incultas, incompreensivas, sem experiência da vida, não sabem nada, e ao mesmo tempo são arrogantes, brutais, violentas, tá certo? E vão querer dar palpite na sua vida. É para ter amor pelas pessoas? Sim. Mas não é o amor que espera a recompensa. Né? É o amor que um educador tem sobre, vamos dizer, os seus alunos. Não alunos como esse aqui. Né? Não alunos de nível universitário. Alunos de pré-primário. Tá certo? Mas não são alunos normais. São meninos da FEBEM mesmo. Você vai ter que dar muito para eles. E você não vai receber nada em troca. Nada, nada, nada. Ou se receber, vai receber o pior que tem. Tá certo? Então, é esta mentalidade que você tem que ter. Agora, se você mesmo reconhece que tem uma, vamos dizer, uma expectativa afetiva, então você vai se dar mal. O que você fizer por esta, fazer pela sociedade brasileira, a sociedade não vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Né? Da maneira que ele achar. Tá certo? Mas não há outra recompensa. Então, você só pode realmente ajudar aqueles dos quais você não precisa. Você sabe a história do bom samaritano, né? O homem foi assaltado, estava ali no chão. Daí passou um parente, não ligou. Passou um amigo, não ligou. Passou um cara da cidade dele. Passou um camarada que ele não conhecia, que era de uma cidade. Mas estava aqui um livro, todo mundo era considerado desprezível. Né? Toda Samaria, todo mundo dizia, o que pode vir bom dessa cidade? Nada. Depois passou justamente um cara dessa cidade. Pegou lá a vítima, né? Levou até uma hospedaria, deu lá dinheiro para os caras. Cuidem dele, está aqui o dinheiro, pá, pá, pá, pá, pá. E foi embora. O que o bom samaritano ganhou? Nada. Ele nunca mais ouviu falar daquele cara. Então, este é o verdadeiro próximo. Você está entendendo? E é isso que você tem que ser para quase a totalidade da população, para quase a totalidade das pessoas que você vai encontrar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esses camaradas, eles estão todos estropiados, você vai lá, coloca uma atadura, né? Dá um dinheiro para cuidar do cara e vai embora, cuidar da sua vida. Não espere nada deles. Tá certo? Então, no Brasil, hoje, é este tipo de pessoas que nós precisamos, esse tipo de intelectual que nós precisamos. Eu só conheço um, que sou eu, mas precisa muitos. Fora de brincadeira, não pensem que tem muita gente fazendo o que eu estou fazendo. É uma ilusão. Tem gente que acha que o que eu estou fazendo é o que está fazendo o Reinaldo Azevedo, o que está fazendo o fulano. Nada, nada. Isso é loucura, isso é loucura. Não vai comparar escritos jornalísticos, vamos dizer, com uma filosofia inteira, com 30 cursos que eu devo. Não, não tem o menor sentido. Tá certo? Quer dizer, a imagem jornalística, que o projeto é uma coisa e o que eu estou fazendo é outra. Né? Então, só quem está fazendo esse tipo de trabalho sou eu. Só que um não basta, gente. Né? Vamos dizer que se daqui saírem, vamos dizer, um para cada 10, 100 pessoas, eu digo, ah, bom, daí dá para começar. Mas precisa ser 100 pessoas, precisam ser, de certo modo, vamos dizer, homem de ferro, homem que não precisa, vamos dizer, da afetividade. de quem não o compreende. Precisa da afetividade? Não precisa. Mas busque nos seus iguais, não nos seus diferentes. Aos diferentes você pode dar, você pode ser bom, você pode ajudar, mas não espere nada. Agora, a amizade, no sentido de onde há uma reciprocidade, tá certo? É só com os que querem as mesmas coisas, com os que têm o mesmo sentido da vida, o mesmo sentimento de obrigação, para os que amam a mesma coisa. Né? Então, quando eu era jovem, todo mundo lia o Saint-Exupéry, e tinha lá no livro Terra dos Homens aquela famosa frase: amar não é ficar olhando um para o outro, mas olhar junto para a mesma direção. Né? Eu digo, ó, todo mundo leu aquilo na minha juventude. E o pessoal, esse livro está em todos aqueles caderninhos que as moças tinham para coletar as assinaturas dos amigos, né? Uma florzinha, uma casinha, e você assinava embaixo, né, dela, escreve no meu álbum, né? Fulaninha, você é maravilhosa, assinar fulana. Né? Toda menina tinha um caderninho desse. E botava lá as frases do Saint-Exupéry. Né? Mas a frase é séria, é pura verdade. O que ele disse é o que Santo Tomás de Aquino disse. Se você não aceita a versão mais popular do Saint-Exupéry, eu te dou a mesma frase em latim, já é mais respeitável, né? Que é idem velle, idem nolle. Querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Tá certo? Se nós conseguirmos isso, nós teremos criado o quê? Um círculo de amizade intelectual. E isso é uma coisa de um poder extraordinário para cada um de nós, tá certo? E para a sociedade em geral. Porque não vai ser isso. Eu vejo assim, o efeito que eu, pessoalmente, sozinho consigo desencadear. Na medida em que não preciso da aprovação de ninguém. Então, agora, se você tiver um círculo de pessoas assim, uma intelectualidade consciente dos seus deveres, consciente, e consciente do seu valor também, e, portanto, um círculo de intelectuais que não admitem ser julgados por pessoas intelectualmente inferiores, né? Então, aí você tem um poder de irradiação, um poder pedagógico muito profundo e muito sério. E esse é o nosso objetivo aqui. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco eu respondo outras perguntas. Tá bom? Então esse assunto aqui desta aula, ele é a continuação direta da primeira aula desse curso. Se vocês olharem lá a transcrição, vocês verão que ali eu me refiro ao fato de que quando a filosofia é fundada por Sócrates, porque os pré-socráticos não eram filósofos, no sentido que depois Sócrates, Platão e Aristóteles dão a esse termo, a filosofia começa como filosofia política, de certo modo como estudo sociológico. Quer dizer que Sócrates continuamente chama a atenção dos seus ouvintes para a verdadeira situação social, cultural, existencial, desde a qual eles estão partindo para examinar aqueles assuntos, né? Então, isso é uma coisa que depois se perde completamente. Quer dizer, essa espécie de autossociologia da atividade intelectual é uma coisa absolutamente essencial para que você não caia no negócio da paralaxe cognitiva ou numa alienação pior ainda, porque paralaxe pode acontecer a qualquer um, acontece nas melhores famílias, mas essa situação de alienação completa que você tem no Brasil, e o sujeito, vamos dizer, eles pertenceram a uma classe e acreditar que está em outra classe, né? Isso aí é absolutamente incompatível com a dignidade e a realidade, a substância da vida intelectual. Então, vamos dizer, esta permanente análise da sua situação sociológica, existencial, cultural, real, isso é fundamental. Mesmo porque, veja, aqui tem uma pergunta, tem algo a ver com isso, que é... Guilherme Boulos Ribeiro. Na aula 43, o senhor ponderou a dificuldade de articulação interdisciplinar entre as diversas ciências, devido ao vácuo existente entre o edifício teórico de cada uma e a própria fragilidade dessas estruturas. Pois bem, poderia a experiência individual do cientista preencher esse vácuo, de modo a permitir, se não pleno diálogo interdisciplinar, ao menos uma maior clareza da realidade perseguida, ou um aperfeiçoamento de alguma técnica correlata à ciência em questão? Perfeitamente, Guilherme, é exatamente isso. Quer dizer, é na consciência individual que o material bruto do conhecimento, que é produzido, vamos dizer, pelas diversas ciências, se transforma em conhecimento efetivo. Lembre-se, registro de conhecimento não é conhecimento. A coisa só se torna conhecimento quando alguém conhece. Quer dizer, quando aquelas possibilidades que estão contidas no registro são reatualizadas por novos atos cognitivos que não só efetivam a compreensão daquilo, mas a integram dentro da estrutura de uma consciência humana real. Então, é absolutamente ridículo você achar que as instituições de educação, de ciência, etc., podem continuar produzindo registros e mais registros e mais registros e mais registros, enquanto o problema da apreensão e absorção disso por uma consciência individual, ninguém quer nem saber. Então, você, na verdade, a pura coleção de registros é a coleção de meras possibilidades de conhecimento. É como, vamos dizer, comida condensada, você está entendendo? Você tem que botar uma água ali para a comida crescer, virar comida, efetivamente. Então, a consciência individual é o ponto onde se articula tudo isto. Porém, eu não digo isso no sentido husserliano, que a consciência é o centro de tudo, etc. Não é no sentido idealístico. Isso aí precisava outra aula, só para isso. Porque quando eu disse na primeira aula que Santo Agostinho ele descobre, vamos dizer, que o autoconhecimento é o fundamento do conhecimento, de todo o conhecimento todo, de toda a filosofia, não é o autoconhecimento no sentido individual subjetivo, que é o autoconhecimento que é obtido na confrontação com o observador onisciente e, portanto, com a objetividade em escala máxima. Você disser, lembrar no famoso verso do Mallarmé, tel qu'en lui-même en fait l'éternité de l'échange, quer dizer que Deus conhece você na sua inteireza, na sua inteireza, sua realidade, que independe de qualquer viés subjetivo teu, é aquilo que você realmente foi, aquilo que você realmente fez, aquilo que você realmente pensou e que você realmente quis. Tá certo? Deus sonda os rins e corações, quer dizer, conhece você na sua inteireza, na sua situação, nas suas circunstâncias, etc., etc. É quando você se confronta com esta espécie de supra-objetividade é que o seu autoconhecimento passa a valer alguma coisa. Porque se for só consciência subjetiva, não, deve ser, cara, um negócio idealista que faz tudo girar em torno do seu eu. Então, a grande novidade de Agostinho, e que continua sendo novidade, uma novidade tão grande que até hoje é que as pessoas não aprenderam direito, é essa profunda e essencial articulação de consciência subjetiva com conhecimento objetivo. Então, para mim, vou dizer, todos os conhecimentos científicos, todo o legado que está depositado em registros, ele adquire valor no instante em que ele é absorvido por uma consciência, ao ponto de a consciência poder confessar aquilo ao próprio Deus como verdade. Por exemplo, se você aprendeu alguma coisa, sei lá, sobre a mecânica quântica, digo, em que sentido você acha que isso é verdade? Eu digo para você, a mecânica quântica é uma coisa muito exata, mas ela não é plenamente verdade. Por quê? Porque ela não tem um sentido. Você está admitindo aquilo como um fato. Porém, um fato não é uma explicação. E você ter apenas obtido, vamos dizer, uma medição exata de um conjunto de fatos. Bem, nós precisamos lembrar aquilo que dizia o grande filósofo português Leonardo Coimbra. Se nós supusermos que o mundo funciona mecanicamente, nós aderimos então ao preceito mecanicista, né? Aí, quer dizer que está tudo explicado? Não, porque existem vários esquemas mecânicos diferentes possíveis que você poderia adotar para explicar a realidade. Ou seja, mesmo admitindo o total mecanicismo, e, portanto, o determinismo de tudo, eu digo muito bem, aceito tudo está determinado, mas como está determinado? Então, existem muitas teorias mecanicistas diferentes. Então, o próprio mecanicismo não explicaria, não determinaria tudo. Você continuaria dentro da indeterminação. Por isso que o Leonardo Coimbra dizia, eu não entendo por que você diz que tem que ter um determinismo mecanicístico ou um indeterminismo. Se tiver um determinismo mecanicístico, é indeterminístico da mesma maneira. E ele tem toda a razão a dizer isso. Né? Então, quer dizer, aquilo que você não absorveu, que o sentido profundo não lhe apareceu de maneira auto-evidente, você tem que confessar que você não sabe. E note bem, a maior parte do pessoal que dos cientistas praticantes, eles não sabem que não sabem. Porque eles aceitam como conhecimento aquilo que é convencionalmente aceito por toda a comunidade científica. E esse critério não é bastante. Você precisa exercer em cima disso, onde é a fiscalização crítica que se pergunta: muito bem, tomei ciência desses fatos, estou notificado desse fato, mas isto é conhecimento ou é apenas, vamos dizer, uma semente de conhecimento? Se não há uma compreensão, se não há perfeita inteligibilidade, não há conhecimento ainda. Então, é aí que eu digo, é a técnica agostiniana da confissão. Confessar os nossos pecados para Deus, bom, todos nós, se somos católicos, um dia fazemos, os protestantes às vezes fazem diante de toda a comunidade. Nós confessamos, mas, peraí, será que este é o nível de sinceridade que Deus quer de nós? Não, não é isso. Quando a Bíblia diz caminhar diante de Deus, não quer dizer assim, ah, eu li aqui a Bíblia, estou fazendo tudo direitinho, estou caminhando diante de Deus. Você está fazendo um teatro diante de Deus, pô. Você tem que ser translúcido para Deus. Você tem que mostrar a sua alma na sua inteireza, como ela é mesmo. Então, senão a confissão se transforma, vamos dizer, no mais, apenas, vamos dizer, não é nem um ato ritual, é um ato teatral. Então você tem que confessar também os seus conhecimentos para Deus, para que Ele os julgue. E quando você mostra os seus pretensos conhecimentos, então você acha obrigado a confessar que eles não são conhecimentos ainda. Então é por isso que o miolo da filosofia, se você quer saber o miolo da minha filosofia, do que eu quero transmitir a você, não agora no momento das estruturas, mas no final, é o que eu chamo método da confissão. O método não só da filosofia, mas o método que tem que ser usado para todas as ciências, que é o método de transformar registros de conhecimento em conhecimento efetivo, e, portanto, de você conseguir julgar os seus conhecimentos. A certeza, a suposta certeza científica de tal ou qual fato, de tal ou qual teoria, além de ser uma coisa utópica em si mesmo, mesmo que ela existisse, ela ainda não seria conhecimento. Por quê? Porque não tem inteligibilidade completa. Agora, das coisas que têm inteligibilidade completa, você tem que confessar para Deus: eu sei disto. Por exemplo, vamos dizer, a inteligibilidade completa dos seus pecados. Por quê? Porque você acompanhou a formação deles. Você sabe como começaram aqueles pensamentos, o que que você quis, o que que você pretendeu, como é que você... Então, você é autor daquela coisa. Então, aquilo para você tem uma inteligibilidade. Ninguém pode lhe ensinar mais, ninguém sabe mais a respeito disso do que você mesmo, só Deus sabe. Então, na hora que você apresenta para ele, você compreende mais ainda. Então, você apresenta aquilo que já está inteligível e Deus acrescenta luz em cima de luz. Está entendendo? Então, não é só confessar os pecados, é estar diante de Deus, é abrir a sua alma, o seu conteúdo inteiro. De Deus, olha o que eu sou, olha como eu estou. Me ajuda aqui, eu estou confuso, não estou entendendo. Então, mas é por isso que, vamos dizer, a prática desse método exige, vamos dizer, aquilo que fazia Sócrates. Nós temos que começar a filosofar a partir da nossa situação real, de quem nós realmente somos. O Sócrates conhecia os seus interlocutores, e mais ainda, a sociedade ateniense tinha para ele uma transparência, como tinha para todo mundo. Quer dizer, todo mundo conhece as instituições, todo mundo conhece as leis. Hoje a sociedade não é tão simples, tão esquemática quanto era a sociedade ateniense, mas isso não nos desobriga de tentar entendê-la, porque é dentro dela que nós estamos. Então, essa sociologia da vida intelectual é absolutamente essencial como começo, mas ela já é a prática da filosofia, porque esta é a atividade principal de Sócrates. Levar as pessoas a compreender a sua situação existencial real, é isso? E as limitações, os entraves que os próprios hábitos socialmente adquiridos impõem ao seu conhecimento uma série de opacidades, de tabiques mentais, etc., etc., que nós vamos removendo um por um trabalhosamente. Né? Eu citei até a cena em que Alcibíades tenta ter uma relação sexual com o velho Sócrates. Eu não posso entender como é que o sujeito faz isso, pensando. Né? Seria, né, mais ou menos como, sei lá, eu ir para a cama com o Marco Aurélio Garcia, entendeu? Não posso compreender por que ele quis isso, mas não sei. Né? Ele quis e ele foi lá e falou com o Sócrates, né? E o Sócrates deu a entender que ele não estava agindo como um filósofo, porque ele estava querendo só a coisa carnal sensível, ele não estava entendendo onde estava. Quer dizer, a verdadeira beleza que ele via em Sócrates, ele não podia ter acesso a ela por via sexual. Mesmo que Sócrates fosse mulher, ou ele fosse mulher, não tem jeito como comunicar isso sexualmente. O que você está querendo? Né? Está querendo um milagre, eu não posso fazer isso. Então você vai lá fazer suas festinhas, eu vou dormir aqui. Pof. E daí ele diz, ó, eu dormi lá do lado do Sócrates, mas foi, né, como dormir do lado, sei lá, de um poste, tá entendendo? Não aconteceu nada. Né? E o Sócrates está mostrando, então, qual que é a diferença entre a vida do filósofo e a vida do homem de sociedade, como era Alcibíades, que era um político, um cara de família rica, etc., etc. Então, é isso aí, onde é a sociologia da vida intelectual. Certo? E se a filosofia começou assim, tem uma razão para começar assim. Você não pode. Veja, qual é a diferença entre Sócrates e os pré-socráticos? Os pré-socráticos, eles raciocinavam sobre a matéria, o universo, o tempo, etc., etc., abstrata e genericamente, como se eles próprios fossem abstrações falantes. Então, por isso que isso ainda não é filosofia. Ela é um conhecimento da realidade, é uma ciência de algum modo, é um esboço de ciência. Mas ainda não é filosofia porque não implica aquela conexão intrínseca de conhecimento e consciência, que é a marca registrada da filosofia. Mas falando de sociologia da vida intelectual, então eu queria lembrar aqui, ilustrando o que eu falei na primeira parte, um episódio que me foi lembrado pela minha mulher agora, que é em 1996, quando eu lancei o livro Imbecil Coletivo. Veja como tudo se junta simbolicamente. Eu estou falando do Imbecil Coletivo como uma coletânea de documentos sobre a degradação intelectual brasileira. E quando lancei esse livro, então entreguei vários convites para o lançamento pelo correio, mas tinha algumas pessoas que eu prezava mais, eu pedi que a Roxana entregasse pessoalmente. E então ela foi, estava ali em Copacabana, foi entregar na Avenida Nossa Senhora Copacabana o convite para o Josué Montelo, que morava na Avenida Atlântica, perdão, na Avenida Atlântica, em frente à praia. Um lugar maravilhoso. E o Josué Montelo morava lá num apartamento de cobertura, na área imobiliária mais cara do mundo. Então, você vê, ele é o próprio protótipo do intelectual bem-sucedido, presidente da academia, etc., etc. Pegou lá o convite do Josué, daí pegou a listinha que é o próximo, né? Mais perto. Mais perto era a Praça Cesadelo Correia, onde morava o João Antônio. Praça Cesadelo Correia é chamada Praça dos Paraíba. Frequentada de dia pelos camelôs e de noite pelas prostitutas. E ali morava o João Antônio. Né? E chegou lá, no apartamento do Antônio, tinha uma pilha de correspondência na porta. Né? E ela bateu, ninguém atendeu. E daí perguntou para os vizinhos, falou, não sei, talvez tenha viajado, faz dias que eu não vejo ele. O João Antônio estava morto lá dentro, fazia vários dias. Ele morreu sozinho, abandonado, provavelmente bêbado. Então, você veja, tem ali as duas camadas de intelectuais perfeitamente representadas, né, e chegando ao nosso conhecimento através desse acontecimento tristíssimo da morte do João Antônio, o qual era um excelente escritor, mas poderia ter sido um grande escritor, se tivesse uma situação um pouco diferente. Então, vamos ver aqui uma. Aqui, Lucas Mendes pergunta. Na página 11 da apresentação do curso online, você fala dos três inimigos da alma: diabo, mundo e carne. Ao falar do diabo, escreve que o diabo não está preocupado em atacar as pequenas coisas, como os adolescentes que se masturbam, mas está preocupado em levar a humanidade para o mal. Assim, isso é excessivamente genérico e talvez demore para a má compreensão. Nas aparições de Nossa Senhora, por exemplo, Nossa Senhora fala muito que o objetivo do demônio é a destruição da família. Ou seja, o demônio age contra aquilo que parece pequeno e não tão genérico como contra a humanidade, no adultério, na liberação moral dos filhos e da própria vida familiar. De modo que invoca as famílias a ficarem atentas e viverem a prática da oração diária, etc, etc. Não preciso escrever sobre a importância indisputável que o núcleo familiar exerce sobre uma sociedade sã e santa. Muito bem. Qual é a real importância da família? A família, mesmo quando ela é, vamos dizer, um ambiente de perdição, a família do Dr. Freud, que comia a própria cunhada, né? Mesmo quando a família esteja completamente degradada, a família continua sendo importante, ela tem que ser defendida de qualquer maneira. Não é por razões morais que a família tem que ser defendida. A família tem que ser defendida por o seguinte: a família é uma coisa muito anterior ao Estado. O direito privado antecede o direito público. O direito público se baseia no direito privado. E a família é a primeira instituição onde há regras. Então, a família é a base de toda a racionalidade e a possibilidade da convivência humana. Está entendendo? Então, se isso é a família, o que vai acontecer? Os garotos vão se masturbar mais? Falam, não, não é só isso, meu filho. Se fosse isso, está tudo bem, porque dentro das famílias já fazem isso. O problema é que tudo é destruído. E todas as relações naturais entre os seres humanos são substituídas por relações artificiais criadas pelo Estado. Por exemplo, você não vê no Brasil a adoração que se tem hoje pela palavra cidadão? Então, aqui tenho que lembrar de novo, né, o filósofo Leonardo Coimbra, onde ele dizia o seguinte, que Deus criou o homem, Deus criou o ser humano, e a lei criou o cidadão, o qual é o homem mutilado. O cidadão é uma abstração, ele não é uma pessoa humana real. O cidadão é o conjunto das funções que você tem dentro da estrutura legal, prescrita pelo Estado. A existência do Estado, então, pressupõe a existência de relações naturais e civis que o antecedem desde a criação da espécie humana. Por exemplo, você não pode conceber ali, no, vamos dizer, no paraíso terrestre, um Estado. Não tem Estado nenhum. Tem os seres humanos e tem a lei divina que Deus botou dentro deles mesmo. Não é isso? Não tem Estado nenhum. Não há uma terceira autoridade, não há uma autoridade humana sobre ninguém ali. Então, a partir do momento em que as mais velhas relações do mundo, estabelecidas pelo próprio Deus, são substituídas por um poder humano, isto é o demônio agindo. E isso não tem nada de genérico, meu filho. É? Por quê? Veja, no mesmo artigo que eu estou citando, no mesmo artigo várias vezes, do Leonardo Coimbra, ele diz que a lei, ela se considera absoluta e ela exige a obediência incondicional. Não existe permissão de não cumprir a lei, em caso nenhum. A lei não admite exceção a si própria, a não ser que tenha uma segunda lei. Mas todo este universo legal do Estado é criado, vamos dizer, com base numa noção relativística, onde não se aceita mais o princípio divino, né? Não se aceita mais a absolutidade imutável da lei divina. Então, ele diz, a existência da lei, no sentido moderno, é autocontraditória. É? Porque ela se baseia num relativismo para afirmar a sua absolutidade. Então, a simples existência da lei desmente a sua própria origem relativa. E todo o processo histórico moderno é um processo de substituição das leis ancestrais, divinas, naturais e civis, tá certo? Imemoriais, por novas relações criadas pelo Estado. Então, isso significa o seguinte, a destruição da família é a destruição da própria forma humana. Não existe outra organização dentro da qual o ser humano possa desenvolver a sua personalidade e tornar-se humano mesmo. Não existe nenhuma. Ninguém pode criar uma coisa do lugar dela. Agora, meu filho, se masturbar no banheiro, ué, é na família mesmo que os meninos fazem isso, pô. Desde que o mundo é mundo. Não é isso? Então, aconteceu que, à medida que vai sendo perdida a noção da verdadeira função da igreja no mundo, nós começamos a desenvolver uma obediência pela autoridade religiosa, que já não é mais como autoridade religiosa, e sim como autoridade estatal. É uma burocracia. E isso chama-se obediência carnal. Por exemplo, existe um princípio que é da moralidade intrínseca, que é o certo e o errado. Tá certo? O certo e o errado nos é ensinado por Deus mesmo. Tá certo? Nós podemos, se você ver as várias civilizações, elas divergiram em muitas coisas, tá certo? Mas há uma série de princípios que são absolutamente universais, que são verdadeiros. Eu não posso chamar, eu não gosto da expressão de direito natural. Não há direito natural, só há direito sobrenatural. Tá certo? Existe direito sobrenatural e existe direito estatal, direito humano, que os seres humanos inventaram. O verdadeiro direito é sobrenatural, quer dizer, aquilo que Deus ensinou à espécie humana. Isso aí é submetido a variações de acordo com épocas, tá certo? Mas em torno de certos princípios, não de certas regras concretas. Vejam, por exemplo, durante a Idade Média, que é a época mais cristã da história do Ocidente, quando se estuda a história de Abelardo e Heloísa, que Abelardo estava lá transando com a sua aluna fazia um tempão, e ninguém estava ligando muito. Porém, a hora que ele levou a menina embora para casar escondido, aí a família encrespou e mandou castrá-lo. Porque não se tratava, vamos dizer, da conduta real dele, e sim da conduta aparente. Porque aquilo desonrava a família. Foi por causa disso que ele foi castrado e não por causa do pecado sexual em si. Note bem, meu filho, a importância que a sociedade passou a dar aos pecados sexuais a partir do século XIX, sobretudo no mundo protestante, é uma distorção tremenda. O pecado sexual, meu filho, você confessa, você se arrepende, confessa, acabou. Acabou. Agora, suponha que você fale mal injustamente de uma pessoa. Tem uma história judaica, uma vez tinha um sujeito que era um difamador compulsivo. Um dia ele se arrependeu e chegou para o rabino e perguntou: rabino, o que, é que eu posso fazer para consertar o que eu fiz? Ele disse o seguinte: olha, você pega uma pilha de papel, picota bem pequenininho tudo, põe tudo dentro de um saco, aqueles milhões de pedacinhos de papel, põe no saco, sobe do edifício mais alto e joga para o vento. Depois você volta aqui falar comigo. Deu, o cara voltou, pronto, rabino, já espalhei os papeizinhos. Bom, agora cata de volta. Isso é difamação. Ela nunca tem conserto. Está entendendo? Se você rouba uma pessoa, depois você pode devolver os bens, até duplicados, mas e o tempo que ela passou desprovida desses bens que eram dela? Você não pode devolver o tempo. Está compreendendo? Se você comete um adultério, vamos dizer, você foi e transou com a mulher do vizinho. Diz muito bem. Você pode se arrepender, pedir perdão para Deus e para eles. E o marido pode perdoar ela, e deve perdoar. Se ele não perdoar, ele fez uma coisa pior do que você. Porque ele pecou contra o segundo mandamento, que está entre os dois essenciais. Hoje em dia, se você pegar qualquer católico e disser isso para ele, ele fica escandalizado. Eu digo, você não perdoar a adúltera é pior do que o próprio adultério. Eu digo isso por quê? Porque é assim que está no Evangelho. O dever do perdão está infinitamente acima do outro. Por quê? Quando perguntaram a Jesus o que é o absolutamente essencial, ele disse o primeiro e o segundo mandamento. E os outros devem ser interpretados em função desses. Agora, e se você pega a mulher do outro e foge com ela? Ah, meu filho, aí você destruiu a família. Aí não tem mais conserto. Mas fugir com ela é um pecado sexual? Não. Pecado sexual você só comete na hora que você vai para a cama com ela. Você fica na cama o tempo todo com ela? Não. Quer dizer, você construiu uma outra unidade fora. Né? A gravidade da coisa não está no ato sexual, está na destruição da família. Isso aí não tem conserto. Isso é muito difícil de você consertar, ou talvez impossível. Se você mata uma pessoa, não tem mais volta. Então, agora, eu vejo que todos esses outros pecados, que para mim estão muito claros, os católicos que eu conheço são praticamente indiferentes a todos eles. Por exemplo, a negação do perdão. Existe um verso do poeta italiano Sergio Corazini, que a mulher dele fugiu com outro e depois ela pede perdão, pede para voltar. E ela manda perguntar se ele perdoa. E ele responde: Dite loro che perdonino sempre, sempre, tutto, tutto. Né? Esse aqui está certo. Né? Então, essa é a obrigação. Se você perguntar o que é o amor ao próximo, o amor é essencialmente o perdão. Porque Jesus Cristo disse: amar uns aos outros como eu vos amei. O que Jesus Cristo veio nos dar essencialmente? O perdão. Este é o grande dom. Se você não é capaz de exercer o perdão, meu filho, então os palpites que você tem a dar sobre a moral sexual do outro, é melhor tu ficar quieto. Eu já vi tanto mal acontecer por causa disso, tanto mal. Porém, os pecados sexuais são acusados em público. E a falta do perdão? Ah, é uma coisa íntima, ninguém sabe. Então, as pessoas invertem a ordem e está com a consciência tranquila. Por quê? Está apegado a uma coisa que se chama obediência carnal. Está obedecendo, vamos dizer, a uma regra social que te pune e te castiga. Ora, você veja. O adultério, meu filho, pode dar processo e pode desgraçar a alma, a vida do coitado, por causa de uma adultério. Então, mulher vai na delegacia, dá uma queixa contra você, inventa qualquer coisa e desgraçou sua vida. Aqui nos Estados Unidos, a lei de família é uma coisa horrorosa, porque destruir a vida do cidadão é uma coisa mais fácil. E você acha que isso é menos grave do que o adultério? Não, a simples existência dessas leis é infame. O que Jesus Cristo fez com a mulher adúltera? Ele perdoou imediatamente, né? Agora, e se fosse um assassino? Jesus ia perdoar e dizer, está tudo limpo? Não. Ele diz, agora você tem que pegar a viúva, tem que pegar os órfãos, que você vai ter que cuidar deles. Pelo resto da vida. Se você fez desses pecados que deixam marcas, você tem que passar o resto da sua vida limpando a marca. Como o caso desse padre Maciel, aí, um dos legionários de Cristo, que abusou dos meninos durante 50 anos. O que o Papa fez com ele? Agora tu te tranca num quarto, passa o resto da sua vida em penitência. Não é assim, está perdoado, está limpo. Né? Está entendendo? Então, a partir do momento em que o Estado passa a regular as relações matrimoniais, meu filho, tudo se perverte. É? Tudo, tudo, tudo. Porque agora, vamos dizer, quem está defendendo o seu casamento não é a sua consciência, não é a sua comunidade, não, é a polícia. São os tribunais. Isto pesa sobre a vida humana de uma maneira horrorosa. Então, eu tenho a impressão que Nossa Senhora sabe muito mais sobre isso do que eu. Eu, até onde pude perceber, a destruição da família é uma coisa infinitamente mais grave do que o que chama a liberação dos filhos. Entendeu? E, quer dizer, essa imoralidade mais visível. Tá certo? Eu acho que tem coisa muito mais séria aí, não considero que isso é genérico de maneira alguma. Veja, você tem muitos casos na Bíblia em que um comportamento sexual inconveniente é perdoado imediatamente. Até quando ele implicou coisa pior, como no caso de Davi. No caso de Davi, Deus puniu, claro, matou o filho de Davi. Mas por quê? Por causa do adultério ou por causa do homicídio? Hoje em dia, o sujeito que chega para mim e disser que o menino que se masturbou no banheiro vai para o inferno junto com Joseph Stalin, eu digo, você é um monstro. Essa é uma mentalidade monstruosa. Onde aqueles grandes pecados que deixam marcas indeléveis para sempre são nivelados a um mero adultério. Quer dizer, estão brincando. Outra coisa, a palavra adultério na Bíblia, tá certo? Ela sempre vem sobrecarregada de segunda e terceira camada de sentido. Isso adultera também uma imagem da infidelidade ao próprio Deus, ao culto de ídolos. Olha, o direito de família hoje é um ídolo. O direito de família, como está no Estado, é um ídolo. Se você leva isso a sério e você acha que isso é cristianismo, não estou dizendo você, não vai entender como uma crítica pessoal, não estou falando de você, evidentemente, estou falando, né, de modo mais genérico. A partir da hora que o Estado interfere nessas coisas, todo o panorama fica todo nublado, todo confuso, e você se orientar moralmente no meio disso é muito difícil. Então, claro, se você comete adultério, é um pecado, sim. Tá certo? Mas eu acho que não perdoar um adultério, eu acho que é mais pecado. Já tinha pensado nisso? Então, quando? Você lembra uma aula que eu dei um tempo atrás? Quando você vê que todo o legado de conhecimentos que o clero católico precisaria ter para ele poder servir a igreja como mãe e mestra, quando tudo isso é perdido, e volta pelas mãos de muçulmanos, de budistas, etc, etc. E ao mesmo tempo você vê a igreja totalmente desorientada, toda a alta hierarquia corrupta, vendida para o inimigo. Ora, um pouco de senso das proporções não fará mal. Você está entendendo? Quantos católicos eu já não ouvi falar, né, contra a imoralidade, contra a pornografia, etc, etc, etc. Ninguém quer examinar essas coisas. Ontem mesmo estava ouvindo até no YouTube. Ele falando de todos os imensos males que o Paulo VI fez à igreja. E ele usava essa mesma expressão, obediência carnal. As pessoas obedecem a esse homem por senso de obediência carnal. Você não está obedecendo como representante de Deus. Você está obedecendo porque ele é um chefe de uma burocracia. Você tem medo de ser rejeitado socialmente. E é por isso que você está obedecendo. Ou porque você não sabe ficar numa situação de desorientação. Por exemplo, havia uma discussão se o mandato do Papa é válido ou se não é. O sede vacantista dizia que não tem Papa nenhum. E, bom, eu nunca soube a solução desse problema. Ninguém sabe. Nós vivemos uma situação misteriosa. Você sabe se o mandato do Papa é válido? Eu falei, não sei. Eu ajo como se fosse. Mas não posso afirmar. Eu não sei a solução disso. Então nós estamos numa situação de uma espécie de vácuo. Nós estamos como boiando. Não há mais aquele senso, vamos dizer, de hierarquia institucional. Não há mais, gente. Isso acabou. Acabou mesmo, não é brincadeira. Se você sabe, por exemplo, que o Papa diz uma coisa, o seu assessor de imprensa chega lá e diz outra coisa, né? E o Papa não pode desmentir o assessor de imprensa, de qual dos dois você vai obedecer? Não se iluda, meu filho, o Vaticano está todinho infiltrado, é 80%. Mas todo mundo gosta de falar, ah, nós temos aqui uma hierarquia milenar, etc. Isso dá um senso de segurança social para você? Né? E por que que Deus permite, vamos dizer, que a igreja sofra essa autodemolição? É para nós aprendermos a obedecer a ele e não a uma hierarquia externa. Claro, essa hierarquia ela é santa em si, tá certo? Mas não desta maneira que as pessoas estão entendendo. Muitas vezes eu disse coisas que escandalizaram os católicos. Digo, por exemplo, eu não vou pegar um desses bispos aí da CNBB, né? Que agora estão reclamando por causa do abortismo, digo, mas vocês ajudaram essa gente a chegar ao poder, né? Quer dizer, vocês traíram tudo. E quer que eu continue te chamando de eminência? Eminência é uma pinóia. Você colaborou com essa gente, você está excomungado. Você pode estar aí com... né? Todo purpurado, seu chapéu de bispo, etc. Para mim, você é um palhaço. Você não é nada, eu não vou te obedecer. Não ligo para o que você diz. Eu não posso fazer isto. Hã? Por quê? Só para não ferir as aparências? Eu digo, mas eles acabaram com as aparências já. Então, nós temos que entender que essa é uma situação de extrema crise, gente. Não é brincadeira. Agora, nunca confunda, vamos dizer, a lei de Deus com a decência burguesa. Nunca. Aqui, nos Estados Unidos, onde a maioria é protestante, é quase impossível você levar um cara a entender isso. Para um católico é mais fácil para entender. É? Mas o protestante liga tanto para a decência. Por exemplo, aqui eles têm essa instituição do sujeito que confia. O pastor pecou, ele se confessa em público. Eu acho isso horroroso. Então, isso é para quê? É a defesa de uma aparência. Eu não quero condenar isso completamente, eu não sei, às vezes isso pode estar até certo. Mas eu realmente não posso acreditar que essas coisas que eu estou dizendo sejam genéricas. E que a única coisa certa mesmo, né? Ah, o menino ali, ele tem que ensinar para ele isso assim. Peraí, calma aí. Claro que tem que ensinar, mas... há um senso de hierarquia que a gente nunca pode perder. E ele pergunta, por que se o demônio quer destruir a humanidade, eu posso ficar muito confortável levando a minha vida no adultério, na imoralidade? Primeiro, quem diz que isso é muito confortável? Eu não acho que era nada de confortável. Eu acho que é uma desgraça o sujeito viver assim. Entendeu? E além disso, eu estou falando disso no julgamento que você faz dos outros e não de si mesmo, né? Consigo mesmo, seja severo, exija o mais alto que você possa. Mas, no julgamento dos outros, lembra da situação, a complexidade da situação, lembra da hierarquia dos valores, né? E vê que não dá para você falar no mesmo tom com esse menino que se masturbou no banheiro, tá entendendo? E com o bispo que vem da igreja, não dá para falar. Então, agora tem muita gente aí que, vamos dizer, que vai lá, né, fala contra os adultos e depois chega lá e vai beijar a mão do traidor. Você é o verdadeiro adulto, o cara que faz isso é o verdadeiro adulto. Vamos ver. perguntas boas aqui, meu Deus do céu. Aqui, Juliano Regis Müller. 1. A realidade física e metafísica é um todo inteligível, composta por uma infinidade de latências que possuem a potência de se mostrar a nós e, portanto, podemos captá-las. Mas nem todas as coisas podem nos captar. Claro que podem nos captar. Qualquer coisa que você entra em contato, ela captou dentro do seu modo específico de captação. Captar significa apenas receber uma informação. Se você pega uma pedra e a levanta, ela recebeu essa informação. Ela foi alterada. Entendeu? Ela não é alterada em modo subjetivo. Autoconsciente não é alterada de si para si, porque ela não tem essa dimensão, mas ela é alterada. Quer dizer, há uma permanente comunicação entre nós e todas as coisas. Né? 2. Quando conhecemos alguém, acontece uma afirmação da nossa existência e esse ser em particular, a sua constituição interna, e não só a sua espécie fica gravada na nossa alma, isso passa a fazer parte da nossa história, sem sombra de dúvida. Vamos dizer, cada nova pessoa que você conhece atualiza um aspecto seu, atualiza um aspecto dela. Tá certo? Que isso antes estava latente. Tá certo? Então, isso aí é o que fica, você tem razão, o que fica gravado é aquela individualidade insubstituível e, mais ainda, inexpressável. Por exemplo, você conhece as pessoas que você ama, as pessoas do seu círculo, sua mulher, seu filho, etc, etc, etc. Você pode defini-las? Não. Você pode descrevê-las só muito genericamente, de uma maneira muitíssimo imperfeita. E, no entanto, você as conhece. Não é isso? Então, esta é uma forma de conhecimento que, na verdade, é muito superior a muito conhecimento científico que você tem. Porque você conhece e você sabe reconhecer muitas vezes, de maneira autoevidente. Então, eis aí, vamos dizer, um modo de conhecimento que, pela sua perfeição, deveria servir de modelo para outros conhecimentos, né? Então, certas coisas que eu aprendi em ciência, aquelas coisas têm para mim a mesma evidência imediata que tem, por exemplo, o reconhecimento de uma pessoa que eu conheço. Não. Às vezes eu conheço aquilo só através de toda uma escada de símbolos. Ou seja, eu conheço aquilo de uma maneira tremendamente indireta. E, no entanto, eu digo que esse conhecimento é firme porque é científico. Mas o que é isso? Então, ele é conhecido somente num aspecto abstrativo que foi confirmado por várias outras pessoas. Mas, como eu disse, ele não chega a ser um conhecimento ainda. Falta muito para que ele seja um conhecimento. Três, a nossa perfeição humana seria refletir de modo precário, é verdade, a imagem de Deus, assim gerando a afirmação dele, do Criador perante a criatura. E essa afirmação nada mais seria do que o amor divino. Esse é o próprio amor divino, evidentemente. Não é o seu. Né? Já viu? O amor divino, em primeiro lugar, te constituiu. Eu sempre sugiro esse tópico de meditação. Por que que eu existo? Cada pessoa, ela está tão acostumada a existir, né? Ela não se lembra de não ter existido. Nós só temos memória para dizer que não existimos. Então, isso dá uma espécie de deficiência permanente para nós. Tá certo? Como nós não temos memória de não ter existido, nós concebemos a nossa existência como se fosse um dado universal autoevidente. E, portanto, de certo modo, um direito adquirido. Sim, você tem direito à existência a partir do momento que você existiu, mas me dê um fundamento, me dê uma razão para você existir. Não há esse fundamento. Então, você vai ter que entender, você é o resultado de um ato arbitrário do amor divino. Então, quando fala assim, amor de Deus pelas suas criaturas, tem que saber o que é esta coisa, né? Deus amava você antes de você existir. Ele amava você quanto ideia. Ele teve uma ideia, falou, ó, posso aqui criar o seu Juliano Regis Miller. Como ideia, meu filho, você está na mente de Deus desde que ele existe. Quer dizer, ó, Deus é bem velho. Tá certo? E ele falou, é hoje que eu vou fazer o Sr. Juliano. Por que, que eu vou fazer isso? Eu vou fazer porque eu gosto dele, porque eu pensei ele. Né? E ele faz você. Pensa nisso, pensa nisso. Né? É uma coisa assim, toda vez que eu penso nisso, eu fico profundamente tocado. Porque não há nenhuma razão para eu existir. A não ser esta. Então, mas ao mesmo tempo, eu sei, estudei muita coisa sobre a constituição da matéria, sobre a origem do universo, etc, etc, etc. Como é que eu articulo uma coisa com outra? Por exemplo, que eu sou o resultado do amor divino, isso eu sei com certeza absoluta, porque eu não encontro nenhum motivo para existir. Eu posso encontrar causas acidentais que me trouxeram à existência. Por exemplo, genética, etc, etc. Mas isso são causas acidentais. Eu não estou falando de causa, estou falando de um fundamento, um porquê. Então, nisso eu tenho uma certeza absoluta. Mas tem uma série de dados sobre a constituição do universo, sobre a origem das coisas, que a gente aprende com a ciência, com a metafísica, etc. Eu sei dessas coisas com a mesma força que eu sei que eu nasci do amor divino. E eu sou capaz de articular, dizer, olha, o amor divino quis que eu existisse, então ele fez isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, para eu existir? Não, não sou. Então significa o seguinte, eu tenho uma certeza que é, vamos dizer, a da arbitrariedade divina da minha existência. E tem um monte de conhecimentos em volta que adquirem sentido, adquirem inteligibilidade em função deste. É a consciência que você tem do amor divino que vai iluminar essas outras coisas. Então, aí, está entendendo o que eu quero dizer com o método da confissão? Eu tenho que testar os meus conhecimentos diante de Deus. Está compreendendo? Então, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nunca espere de mim que eu lhe dê uma regra de conduta para a sua vida geral. Eu posso dar com relação à sua vida intelectual, porque isso é o que eu estou fazendo aqui. Agora, pregar moral, eu não vou pregar moral de jeito nenhum para vocês. Isso não cabe a mim. Eu posso analisar a situação moral e ver como ela é complexa. E você tem que entender o seguinte, o meu discurso jamais é teológico, nunca é teológico. Discurso teológico é o seguinte, teologos, quer dizer, é a palavra de Deus. Então, o discurso teológico, ele parte de um texto sagrado, e de uma tradição que o complementa. Não é só a Bíblia, como dizem os protestantes, estão muito errados nisso, porque o Evangelho foi escrito muito depois dos acontecimentos. E o elo entre os acontecimentos e a redação do Evangelho é a igreja. Se não existisse igreja, não tinha Evangelho nenhum. Então, assim, primeiro vem Jesus Cristo, depois vem a igreja, depois vem os Evangelhos. Então, a autoridade da igreja precede o dos Evangelhos, e é ela que cria os Evangelhos, e os legitima e os separa dos falsos evangelhos. Portanto, em primeiro lugar a igreja e a tradição, depois os evangelhos. Então, partindo disto, o cidadão busca tirar desse compactado de acontecimentos que constitui a origem do cristianismo, ele procura, faz uma espécie de extrusão. Quer dizer, aqueles acontecimentos são fatos de ordem histórica real, histórica e cósmica, nos quais está embutido um preceito divino, mas está embutido de maneira muito compactada. E ele já descompactar isso e transformar numa doutrina. Isso é o que o teólogo faz. Eu não tenho a menor capacidade para fazer isso. Não tenho a menor vocação. Eu não sou especialista nem na tradição da igreja, nem nos evangelhos. Portanto, o que quer que eu diga sobre isto, é apenas uma análise feita por um filósofo particular. Se o que eu digo estiver contra a doutrina da igreja, então provavelmente eu estou errado e não ela. Isso me parece óbvio, né? Porém, a relação entre uma análise filosófica e a doutrina da igreja não é uma relação unívoca. Não é uma coisa que você pode comparar uma frase que o sujeito diz com outra frase que está na doutrina. Não. Porque elas são ditas em planos completamente diferentes. O exercício da filosofia implica uma elaboração dialética de todas as dificuldades cognitivas envolvidas no processo. E a doutrina da igreja não. Você, para entender a doutrina da igreja, você não precisa saber todas as controvérsias que aconteceram antes até chegar àquela formulação. Às vezes as coisas continuam em discussão por séculos até um concílio ou o Papa dizer, olha, a doutrina é esta. Quer dizer, a controvérsia não faz parte da doutrina. A doutrina é só quando a coisa é sacramentada ali pelo Papa. Né? Agora, na filosofia, a filosofia controvérsia é a própria filosofia, meu Deus do céu. A filosofia é o processo do conhecimento. Está entendendo? Agora, aqui a gente fala no decorrer de um processo de análise dialética é uma coisa. O que você fala como doutrina formal e terminal é outra completamente diferente. Agora, no Brasil, a gente precisa dizer isso porque tem um monte de analfabeto metido, tá certo? Que, desde o momento em que ele parou de comer a mulher do próximo, parou de se masturbar no banheiro, ele acha que é santo e que ele tem que fiscalizar a mulher do outro e comparar cada frase que o filósofo diz com o que está na doutrina da igreja. Ora, você vê. Tem pessoas que nessa situação diriam, voltamos aos tempos da Inquisição. Então, não, Inquisição não. No tempo da Inquisição, sabe como é que fazia? Surge uma suspeita de heresia. Daí você manda um teólogo lá conversar com o suspeito. Ler primeiro tudo que o suspeito escreveu. Tentar entender com a melhor boa vontade possível. E depois conversar com o sujeito para ver se ele dá um sentido formalmente herético ao que ele está falando. Se ele der um sentido formalmente herético, você convida o cara a mudar de ideia. Se ele não mudar de ideia e se obstinar, aí se abre um processo de heresia contra ele. Agora, no Brasil, não precisa. O sujeito pega uma frase aqui, de um artigo meu, e pega uma frase da doutrina católica e diz, está vendo? Ele é herético. O sujeito que faz isso vai para o inferno. Ele vai ou não? Quer dizer, o sujeito está, primeiro, usurpando uma autoridade, está usurpando caricaturalmente. Então, aqueles aqui que são católicos que têm muito medo de cometer heresias, falam, meu filho, no curto banal de dialética, você comete um monte de heresias. Né? Porque você vai passar pela verdade, pelo erro. Isso é inevitável e isso é a própria filosofia. Entendeu? Agora, quando chega, bom, quais são as conclusões formais às quais você atribui validade teológica? É só aí que você pode cometer uma heresia. Não se pode cometer uma heresia numa análise filosófica. Não existe isto, meu Deus do céu. Agora, como no Brasil as pessoas são muito ignorantes, elas pensam que sim. Então, e você achar heresias numa filosofia é uma coisa quase impossível, porque uma coisa só se torna heresia quando ela é o quê? Uma falsa doutrina da igreja. Se você apresenta aquilo como se fosse a doutrina da igreja, diz, bom, então você pode cometer uma heresia se você escapar da doutrina. Você diz que é a doutrina católica, você diz outra coisa. Né? Agora, no curso de uma análise filosófica, você não está proclamando uma doutrina da igreja. Então não pode ter heresia nenhuma. Mas é uma coisa tão elementar isso aí. Portanto, meus filhos, não tenham medo. Durante a investigação filosófica, você pode pensar qualquer coisa. Não precisa ficar, ah, vou pensar isso, é heresia. Não, você vai se abrir com Deus. Dizer, olha, Deus, eu estou aqui pensando, tentando achar a verdade. Eu estou fazendo, eu estou numa tremenda confusão, você está entendendo? E estou querendo entender. Não só a tua palavra, mas quero entender a realidade tal que está aqui, a qual também é a tua palavra. Né? Então, caminhe diante de Deus. Abra sua alma para Deus. E faça a sua busca cognitiva sem medo. Né? Não precisa cada coisa que você pensa, ah, deixa eu ver se isso aqui está de acordo com a doutrina da igreja. Não é assim. É só nas conclusões finais é que você tem que conferir com a doutrina da igreja. O trajeto não, meu filho. Se é um trajeto dialético, eu digo, bom, veja, para você chegar a uma doutrina, houve muitas controvérsias. Dessas controvérsias, 90% do que se falou lá estava errado. E só uma parte está certa. Quanto tempo a igreja leva para chegar a isso? Séculos. Por que eu tenho que ser mais rápido? Se você... Tem uma pergunta aqui. simbolicamente, essa sequência dialética pode ser caracterizada como a selva escura? Sim, então, perguntando se a sequência dialética é a selva escura que se refere Dante, precisamente. Então você precisa de um guia para estar na selva. Porque se você pegar, vamos dizer, a coleção, por exemplo, da patrística grega e romana, que são os livros da igreja, né? Os livros que constituem a doutrina da igreja. Dentro da patrística está cheio de afirmações de doutrinas heréticas. Porque é no curso da investigação, o sujeito tentou, vamos ver se é assim, vamos ver se é do outro jeito, vamos ver se é do outro. E muitos desses camaradas que foram, eram heresias, esses caras são beatos. Porque não defenderam a heresia contra a igreja. Está entendendo? Mas pensaram uma heresia até acreditar nela durante um tempo. Todos nós somos sujeitos a isso. Você pega aqui o irmão Diamond, como é que chama? Richard Diamond, esqueci o nome. Michael Diamond. Ele pega os discursos do Papa, ele mostra uma infinidade de heresia lá dentro. Eu digo, bom, mas espera aí, mas essa é heresia mesmo? Eu digo, bom, se você considerar aquilo como doutrina terminal da igreja, no sentido exato em que o irmão Diamond entendeu, então é heresia mesmo. Mas pode ser que não seja isso. Pode ser que haja uma outra interpretação. E a Inquisição, a Santa Inquisição, ensinava, você tem que interpretar o texto com benevolência. Se puder não interpretar num sentido herético, se puder ter um sentido não herético, é esse que você tem que adotar. Não pegar uma aparência de heresia e sair condenando o cara. Quer dizer, esse pessoal que está querendo discutir essas coisas hoje, vamos dizer, eles precisam se humanizar muito para chegar a ser inquisidores. Não tem categoria para isso. A Inquisição teve homens santos. Eu nasci no dia do São Pedro de Verona, que era um inquisidor e um mártir da igreja. E o inquisidor não ia ciscar em disso de heresia. Ao contrário. Ele é primeiro conversar em particular com o suspeito para ver se é suspeito mesmo. Tá bom? Você diz tal coisa, qual é exatamente o sentido que você quis dizer? Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Isso aí é uma doutrina final ou isso é uma hipótese? Tá? A gente, ah, é uma hipótese. Tá bom, então tá tudo bem. Tá, então, agora, se você chegar a uma conclusão formal, desmenta a doutrina da igreja, e você proclamar como doutrina da igreja, aí você vai heresiar. Então, hoje em dia, os católicos têm muito medo. Medo da hierarquia. Medo de pensar. Por quê? Porque a verdadeira obediência foi substituída pela obediência carnal. Entendeu? E isso não pode. Então, acho que não dá para responder mais nada hoje. Peraí. Perguntas são muito complexas. Aqui alguém, aqui o Silvio Grimaldo aqui. Agripino Greco, já nos anos 20 e 30, denunciava a classe intelectual brasileira a substituição da literatura pela vida literária. Mas não tem a menor dúvida. Né? Eu ainda assisti entrevistas do Agripino Greco, eu quando era pequeno, mas eu lembrei, gravei aquilo. Né? Ele falava horrores da Academia Brasileira de Letras. Que estava prostituindo a literatura, tá? Ele tinha vindo num clube. Né? E o Glastor Chaves de Mello, no ensaio de 1946, já chamava a atenção para a crise cultural no ensaio chamado A Atual Decadência da Língua Literária. Então, minha questão é a seguinte, esse processo não teria a raiz mais profunda da alma brasileira, mas é essa raiz que eu estou falando. É a formação da nossa classe intelectual, que remonta, para nós, a formação da nossa classe dominante. Então, é a sociologia da vida intelectual que tem que ser estudada para nós saber onde é que nós estamos entrando. Para você não entrar aí com, vamos dizer, com inocência. Entendeu? Não vai dar para entender mais nada, está muito tarde. Que horas são aí? Quantas horas decorreram aí? Vou responder só mais uma, tá? Vocês desculpem, essas perguntas são ótimas. Eu vou colecionar e tentar. Antes disso, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, o fórum que nós temos no site do Seminário da Filosofia, por favor, economize as mensagens, mande poucas mensagens e tentem se ater ao que é absolutamente essencial, vamos dizer, para ajuda prática uns para os outros. Né? Não entre muito com. Não põe abobrinha lá, não. A gente. Isso é documentação da nossa vida, tá entendendo? E tudo isso vai ficar guardado, né? Em segundo lugar, eu queria contar uma coisa aqui para vocês, que foi um aluno desse seminário, que é o Leonardo Penitente, venceu este mês o concurso de ensaios do Farol da Democracia. Dei uma olhada lá na página do Farol, www.faroldademocracia.org, vocês vão ver. Então, estamos aqui muito orgulhosos do nosso aluno. E quem quiser, recomendo que vocês participem desse concurso. Tem um prêmio de R$5.000, não é brincadeira? Agora, eu respondo aqui a pergunta do Waldson Muniz. A interpretação dada à filosofia de Pitágoras por Giovanni Reale e John Burnett é tão diferente daquele da Mário Ferreira dos Santos que chega a pensar que os três não estão falando da mesma coisa. Pergunta, a diferença é devido ao fato de Mário Ferreira ser um filósofo, isso é um produtor da filosofia e não um historiador da filosofia? Se estudarmos comentários de Aristóteles, São Tomás de Aquino, que era filósofo, e os historiadores da filosofia, notaremos a mesma diferença? A resposta à primeira pergunta é sim, a segunda também é sim. 3. O senhor percebeu a teoria dos quatro discursos no trabalho de Aristóteles por ser o senhor mesmo produtor de filosofia e não comentador e historiador da matéria? Sim. Porém, eu duvido que haja sobre a filosofia um ponto de vista legítimo do historiador da filosofia. Quer dizer, se a história da filosofia não é ela mesma a filosofia, então ela vai ter apenas a função de documentar materialmente o que foi dito. Mas você não pode entrar nas camadas mais profundas da interpretação do filósofo sem você comprar os problemas dos quais ele está falando. Porque senão você fará da própria filosofia um objeto, uma coisa. E ela não é uma coisa. Então, muitas vezes o historiador da filosofia cai nesse tremendo erro. Quer dizer, tomar como seu objeto a própria filosofia tal como está documentada nos textos. E ela não pode ser um objeto. Né? Então, às vezes o historiador da filosofia é como um sujeito que quisesse, vamos dizer, que achasse que ato sexual consiste em ler livros de sexologia. Não é isso? Então, você imagina um garoto sem experiência nenhuma, dentro da livro de sociologia, de sexologia, tentando imaginar a coisa. É mais ou menos a mesma coisa. Então, a filosofia é uma atividade e os livros de filosofia são como partituras musicais. Eles não estão lá para ser lidos, estão para ser executados. Então, até certo ponto, não é possível compreendê-los se você tomar esses textos ou até a própria filosofia como objeto, porque por trás dela existe um outro objeto, que é o objeto dela. Do que a filosofia está falando? Né? Se a filosofia está falando de gato, eu tenho que olhar para o gato. Eu não vou entender a filosofia só examinando o texto ou examinando a própria filosofia. Isso não é possível. Isso é uma distorção criada pelo mundo acadêmico moderno. Então, à medida que você acumula registros da atividade filosófica anterior, esse registro cria um corpo, adquire uma existência própria. E o historiador vai lá e diz, bom, esse aqui é o meu objeto. Mas isso aí seria como você fazer a história da música, sem você jamais ouvir música. Ou tocá-la. Entendeu? Então, é claro que isso nem sempre acontece. É claro que eu não posso acusar disso todos os historiadores, também não posso acusar o Giovanni Reale, mas porém, eu não posso comparar, vamos dizer, o exame que o Giovanni Reale faz disso com o que o Mário Ferreira faz, porque o Mário Ferreira vai numa profundidade tão grande que um historiador não pode jamais alcançar. Então, eu acho que nesse ponto, né, Hegel tinha razão, quer dizer, a história da filosofia é ela própria, uma atividade filosófica, ou então é apenas uma atividade auxiliar que vai documentar alguma coisa. Mas, por exemplo, o potencial que uma filosofia tem para ser desenvolvida. Esse potencial, muitas vezes, reflete coisas que o próprio filósofo originário sabia perfeitamente, mas que ou não deu tempo dele escrever, tá certo? Ou, e às vezes, ele não tinha instrumento linguístico à disposição para escrever aquilo, mas você sabe que ele sabia aquilo. E foi isso que o Mário fez. E é isto que Santo Tomás faz quando ele lê Aristóteles. Então, isso quer dizer que, às vezes, Santo Tomás se afasta um pouco da letra de Aristóteles, né? Ou deixa de compreender alguma coisa. Por quê? Porque Santo Tomás não falava grego, não sabia grego. Tem um amigo dele que traduzia para o latim, então ele lia. Então, isso quer dizer, ele lia Aristóteles de olho nas coisas das quais Aristóteles está falando, das realidades. Né? Se Aristóteles está falando de Deus, então Santo Tomás aqui pensava em Deus. Está falando do elefante, pensava no elefante. Né? E não no texto, ou mesmo na filosofia de Aristóteles. A filosofia de Aristóteles não é um objeto para Santo Tomás de Aquino. É uma ocasião de efetivação de certos atos cognitivos na consciência pessoal dele e dos alunos dele. Entendeu? Então, vamos dizer, uma análise filosófica que prolongue o sentido de uma filosofia está mostrando a virtualidade, quer dizer, a potência que está contida ali dentro. Mas essa potência está contida realmente. Não é invencionice, não é outra filosofia completamente diferente. É algo que, por exemplo, o pitagorismo poderia ter sido. Está certo? Porque é coerente com as suas propostas iniciais. Claro que o Mário, na interpretação que ele dá de Pitágoras, ele vai muito além do que eu fui no caso da teoria dos quatro discursos. Eu fiz outros desenvolvimentos da teoria dos quatro discursos que eu jamais publiquei. Por que eu falei, vou publicar só até aqui? Porque aqui é o que eu tenho certeza que Aristóteles sabia. Né? Porque ele não pode ter escrito essas coisas sem ele saber estas. Ele não pode não ter reparado nisso. Mas, depois, tem certos outros desenvolvimentos que ele pode não ter percebido. Que estão lá e são coerentes. Então, são aristotélicos. Mas aí o estudo cessava de ter uma validade histórica, que eu pretendo que o meu tenha. Além da validade filosófica, pretendo alguma validade histórica. Agora, o Mário não se preocupou com isso, ele foi adiante. Então, o pitagorismo dele só é histórico até um certo ponto. Mas é pitagorismo, e é genuíno. Para ver a teoria dos quatro discursos, o senhor usou a mesma técnica imaginativa que talvez o professor Mário Ferreira dos Santos tenha usado para ver o que viu em Pitágoras? Sim, porém, a usei com mais controle filológico, por assim dizer. Eu não quis ir tão além dos textos quanto ele foi. E o Mário, de certo modo, ele encarnou, ele fez de si mesmo uma espécie de reencarnação de Pitágoras, ele continuou pensando como se ele fosse Pitágoras. E acho que ele estendeu o edifício do pitagorismo para muito além daquilo que os pitagóricos podiam ter percebido explicitamente. Portanto, ele escapou da base documental. Mas eu não acredito que ele tenha escapado da inspiração originária do pitagorismo. Ele não foi infiel de maneira alguma. Ele foi inventivo, mas não infiel. Bom, então eu creio que... Mais uma, vai. José Correia de Mello. O senhor poderia comentar um pouco mais a respeito dessa cisão ocorrida na história da gente, essa corrente anti-intelectualista predominando no Brasil, puxada, de certa forma, pelas classes dominantes, proprietárias de terra e, digamos, das outras influências mais esclarecidas que surgiram, e que João Camilo de Oliveira Torres chamou dos fundadores do Império, representado por importantíssimas figuras como Marquês de São Vicente, José Bonifácio e outros. O Brasil... Olha, a posição do José Bonifácio no Brasil é singular, porque ele é... Vamos dizer, se Dom João VI é o inaugurador do Estado brasileiro, né? O José Bonifácio é o formulador, é o que dá uma... Ele cria, de certo modo, a estrutura, a forma inicial do Estado brasileiro. Dom Narciso dá impulso e a coisa consolida ali com o José Bonifácio. O José Bonifácio é uma figura marginal no Brasil até hoje. Ninguém presta atenção no que ele diz. Então, Dom João VI é tratado como se fosse um idiota. E José Bonifácio foi mandado embora por Dom Pedro II, Dom Pedro I, tá certo? E as ideias dele estão totalmente à margem do processo natural, então, processo nacional. Então, o que houve é o seguinte, claro que houve grandes figuras aqui nesse período. Você comparar, por exemplo, a intelectualidade do tempo do Império, né? Lê o escrito do Machado, que se chama O Velho Senado. E você vai ver que o Brasil nunca mais teve figuras como aquelas. A classe política era do alto nível, de algum modo. Tá certo? Eu pergunto, como essas grandes personalidades governadas perderam o trem da história? Não é que elas perderam o trem da história, elas morreram e não foram substituídas. Né? Quer dizer que o sujeito que vivesse nesse período, como por exemplo o Machado de Assis, ele, bom, para a classe dominante, Machado de Assis era eminentemente um adorno, mas era só isso que ele estava querendo fazer? Não, ele estava fazendo o melhor que podia. Né? Quer dizer que ele se atribuiu a si mesmo uma missão que estava infinitamente acima daquilo que estavam esperando dele. Para o pessoal que se cercava ali em volta, Machado de Assis era evidentemente um escritor eminente, mas não tão mais eminente do que os outros membros fundadores da Academia Brasileira, que já foi na República, evidentemente. Por que eles não conseguiram fomentar uma verdadeira alta cultura nacional e incentivar classes aristocráticas e elementos sociais que pudessem sustentar o império, por exemplo? Olha, eu acho que eles nem sequer se colocaram este problema, porque também não estavam muito conscientes da sua posição peculiar. Eles não estavam conscientes da fragilidade da sua situação. Veja, você começa um país, né, criando e fomentando uma elite através da universidade. No Brasil, as primeiras universidades foram fundadas, a USP foi a Universidade do Brasil, e a USP, já nos anos 40, meu Deus do céu. E, no entanto, você tinha educação popular já desde o tempo do Império. Quer dizer, que história é essa? Você quer educar a população ou é de você educar a sua elite? A elite brasileira, ela tinha tão poucos meios de, vamos dizer, de se propagar, de se consolidar, que ela viveu muito tempo de mandar as pessoas estudar no exterior. As instituições educacionais que eles criaram aqui estavam infinitamente abaixo da necessidade. Mas acho que eles não pararam muito para pensar nisto. Em educação popular todos pensaram, mas de certo modo puseram o carro dentro dos bois. Eles agiram mais ou menos como aquela história do sujeito que comprou 5 jumentos, né? E daí levou para casa, daí montou o jumento. E quando ele chegou, estava a mulher dele e ele disse para a mulher, olha, eu comprei 5 jumentos, mas eu estou contando aqui, só tem 4. Ele disse, ah, daqui do onde eu estou vendo 6. É uma espécie de paralaxe. Ele está vendo a situação, mas não está vendo desde a situação dele. E eu acho que este tipo de alienação houve ali. Né? O fato de que, por exemplo, copiassem os discursos da Revolução Francesa, do democratismo, etc., etc., sem perceber que aquilo é incompatível com a sua verdadeira posição social. É um sinal disso. Ver uma outra coisa. O Brasil também, como essas primeiras camadas julgavam as coisas muito pela formação que elas tinham recebido, a formação do exterior, olhavam o Brasil às vezes com olhos do exterior e se sentiam obrigados a copiar aquilo que lhes parecia bom em outros países. Tá certo? E às vezes a situação aqui era tão complexa que eles não entendiam. Por exemplo, quando houve a abolição, claro, a abolição da escravatura é uma coisa muito boa, só que se você não tem indústria, meu filho, o que você vai fazer com os escravos? Você vai jogar eles no lixo. Então você tem duas alternativas, ou você continua escravo ou você vira lixo. Então é por isso que muitos escravos não quiserem ir embora da fazenda. Falam, bom, eu vou embora daqui e vou para onde? Ah, tu vai morrer. Entendeu? Agora, aqui nos Estados Unidos a situação foi muito diferente. Você tinha indústria próspera. No norte, essa indústria precisava de mão de obra. Então quer dizer que a abolição da escravatura veio em outras condições. Você não teve esse desemprego maciço que teve no Brasil, né? O nosso primeiro surto industrial foi nos anos 30, 40. Então decorreram 3 décadas, pelo menos. Eu digo, e os filhos de escravos que nasceram desse período? Foram tudo para a favela. Então, quer dizer, houve... Vamos dizer, adotaram um gesto simbólico humanitário, tá certo? Mas alienado em relação à realidade. Falaram, peraí, nós temos que criar emprego para essa gente. É? E daí, à medida que vai tendo emprego, você libera os caras. Não é isso? Agora, a economia brasileira era maciçamente fundada na escravatura, na escravidão. E, de repente, não tem mais escravidão. Então, você pode dizer que essa vida onde saíram as favelas, saíram daí. Então, eu acho que esses erros que eles fizeram, eles foram muito míopes, como você diz, mas eu pensei, se eu estivesse lá, eu veria a coisa com essa clareza que eu estou vendo agora. Eu falo, bom, agora é fácil, agora eu já tenho toda a história, já sei no que deu. Quer dizer, eu não estou condenando essas pessoas. Né? Eu acho que ao contrário, óbvio. Figuras maravilhosas ali. Né? Então, Joaquim Nabuco, o próprio Machado de Assis, o Oliveira Lima, gente de altíssima, altíssima qualidade, mas eram poucos. Eram poucos e lidando com uma situação sem precedentes. Então eles não tinham as categorias. Veja, você adquirir as categorias adequadas para você descrever a situação é o grande problema. Nós vamos entrar na outra fase desse curso. Espero que a gente faça um bom estudo do livro das categorias de Aristóteles. E você vê que todo o livro das categorias, como aliás tudo que Aristóteles escreve, é assim, ele está sempre olhando de um lado o pensamento e a linguagem e do outro lado as coisas e vendo como é que você como é a maneira de fazer um discurso que expresse as coisas e não somente o seu pensamento. Hoje, quando as pessoas estudam a lógica de Aristóteles, elas estudam somente a lógica. Né? Eles separam, desde que veio o Ockham e Pedro Abelardo inventaram a tal da lógica dos sinais, onde o pensamento é considerado isoladamente das coisas e perde o alcance ontológico. Foram a partir daí a coisa desandou. Né? E hoje em dia as pessoas podem estudar lógica anos a fio sem ter a mais mínima noção de que seria preciso falar sobre alguma coisa. Mas Aristóteles nunca perde de vista essas coisas. Né? Então, quando você não tem as categorias, bom, você arruma outras. E elas não encaixam direito. Mas nós não podemos condenar essas pessoas. Porque tinha a inexperiência, tudo isso foi muito rápido. Você vê que entra a vinda de Dom João VI e a independência brasileira, foi um vapt-vupt. E de repente, opa, temos um Estado aí, agora tem que governar esse negócio. Isso é quase uma colônia, né, que... Cheia de escravos, você passa por um Estado que tem que ser um Estado moderno, que tem que ter representantes no exterior, discutindo lá com os caras dos Estados Unidos, da França, tal. Digo, epa, peraí, não podemos cuspir nesses anos, eles fizeram o melhor possível. Foram as gerações seguintes que não fizeram. Essas nós podemos condenar, sim. Mas, sobretudo, temos que condenar nós mesmos, tá certo? Se nós pensamos assim, nós queremos ser filósofos, queremos ser escritores, etc, etc. Mas nós estamos concebendo esses planos de vida em função de estereótipos, de imagens que nos encantam de alguma maneira, né? Sem saber se essas imagens podem efetivamente ser realizadas nas condições existenciais concretas que nós temos. Então nós temos que olhar a situação e perguntar. Olha, o Ortega y Gasset dizia que a circunstância que aquilo que está dentro de nós é como se fosse um soneto no qual falta o último verso. O soneto já está todo montado. E falta o último verso e nós temos que encaixar o nosso verso ali de maneira que dê certo. Frequentemente nós imaginamos que nós vamos fazer o soneto inteiro. Falo, não. Nós temos que encaixar tudo o que nós fazemos dentro da realidade concreta, partindo da análise da situação. Este é o primeiro dever. Onde nós estamos? Né? E é, vamos dizer, a situação que vai nos indicar o que é o nosso dever e o sentido da nossa vida. O que é o sentido da vida? Era dizer Victor Frankl. Aquilo que só você pode fazer e ninguém pode fazer no seu lugar. Sim, mas lugar onde eu estou. Né? Eu tenho que saber qual é o lugar onde eu estou para eu saber o que eu tenho que fazer. Então, de certo modo, é a descrição da situação, a análise da situação, que vai me indicar, dentro da regra do jogo, tanto a situação montada desta maneira, qual é a peça que só eu posso enxertar, qual é a palavra que só eu posso dizer para o soneto dar certo. Entendeu? Daí a extrema importância de voltar ao Sócrates e começar a filosofia com a análise da situação social real nossa. Não a análise da sociedade brasileira. Não. A análise da minha situação dentro da sociedade. Quem sou eu ali? Tá? Então, por enquanto, pessoal, muito obrigado. Até a semana que vem.